Mighty, left brain, yeah. Navio pirata número 41. Já tá na hora de fazer um exame de próstata. Bom dia, boa tarde, boa noite, bucaneiros e bucaneiras. Estamos aqui com mais um navio pirata. Aqui quem apresenta é Daniel e ao meu lado, o senhor Fernando Muccioli. Olá, amigos desse convés, desse navio, desse barco, dessa embarcação. Exato. Dessa balsa. Desta balsa. Cheia de amor e madeira e madeira com aqueles, né, aquelas lascas assim que fura o pé. Sei que você passa a mão em cima assim, de repente você tem 30. Tipo, ah, por quê? Olá. E ao lado de senhor Fernando Muccioli, nosso queridíssimo Bruno Van Deep. Olá, meus queridos. O bexiguinha, o Ranger amarelo. Então, eu tive essa discussão com o Makoto hoje, porque assim, eu sei, eu vi o Power Rangers americano, que ele ficou ofendido com isso, mas porra, eu falei, eu sou uma mulher negra, eu não sabia disso. E o bexiguinha tá feliz em... Não, mas a Ranger amarela era chinesa. Ah, mas depois virou uma negra. É? Não foi? Virou. Eu não lembro. É antes, eu acho, que era negra. É que o primeiro... Antes não, era negra. Não, antes era chinesa, era bem racista. É verdade. Era bem racista. Eventualmente, era por cotas, né? É. Power Rangers era um bagulho bem por cotas faciais. Sim. Tinha o token black guy, sim. Tinha a token Asian girl. Sim. E, tipo, e tinha o nerd, e o descolado, e a menininha, né? E aí, eventualmente, a asiática virou uma negra, eventualmente. É, eles falaram assim, pô, é um pouco racista, óbvio demais, botar a chinesa como Ranger amarela, vamos trocar. Caralho, tá, agora que eu me toquei. É foda. Mas foda. Engraçado não, mas assim, eu não sei se vocês viram depois que o Billy, né, que era o Ranger azul, ele revelou que, tipo, porque ele é gay, ele falou que sofria, tipo, bullying, assim, no set. Os caras tiravam uma onda. Dos outros caras, pesado, assim, cara. Tipo, no começo de 90, tipo, o cara deve fazer terapia por anos, e, enfim. Essa é a minha história com Power Rangers. E, que nem eu falei, o bexiguinha tá feliz de gravar de novo com vocês. Eu não sei porque eu falei na terceira pessoa, mas é capaz que o bexiguinha fique falando assim, se vocês não ficarem espertos. Porra, bexiguinha, para com isso, cara. Vambora. Não sejam desses caras, tá, o bexiguinha tá feliz hoje. Bom, e pra começar com a chave de bola, essa 41ª transmissão do nosso navio, vamos pro nosso queridíssimo, sempre fedorento, sempre milkshake, Churumi Watch. É... Onde a gente fala das piores coisas que acontecem na semana e sempre lembra que a humanidade é um cu. Ou melhor, é o que sai de um cu. Aliás, chave de bosta me remete a um golpe de luta livre em que a pessoa prende o oponente e enfia o cu na cara dele, assim, tá ligado? Ó, lutadores de luta livre que estiverem ouvindo isso... Sintam-se livres pra empregar a chave de bosta, né? Podem usar de grátis. No repertório de vocês. Fiquem à vontade. Galera do Telequete, do Gigantes do Ringue. Chave de bosta, lembrem-se disso pra sempre. Pra começar, né, esse milkshake de cocô, essa enxurrada de churume, vamos com a notícia que está deixando literalmente o planeta inteiro ofendidíssimo. É. E com motivo dessa vez, cara, né? Cara, e com um grandíssimo motivo, porque, mano do céu, como fede esse churume, cara? Como fede, cara? Sim. Pra quem sim. não sabe, saiu aí pela internet, assim, notícia... Vamos começar do começo. O que acontece é o seguinte. Dentro desse planetão maravilhoso que a gente chama de Terra, tem um grupo específico de pessoas que se autodenominam pickup artists. Uhum. Ou seja, artistas do chaveco. Certo. Então esses caras, eles se dizem especialistas em fazer as mulheres caírem por eles. Certo. Só que o grande problema é que, na maioria das vezes, as táticas usadas por esses, entre várias aspas, artistas... tendem a beirar o abuso sexual, tá ligado? Tipo, um pouco assustador. E um desses artistas, novamente, entre uma série, cara, de aspas, tá ligado? Os caras que fazem lanche no Subway são mais artistas do que eles. Cara, eles são artistas, cara. Na real, cara. Eles são artistas, os caras. São todos tipo Jackson Pollock do sanduíche, né, cara? Essas pessoas são verdadeiras artistas, cara. Esses caras, não. Pois é. Foda, cara. E basicamente um deles, especificamente chamado Julian Blanc, tem estado na boca da mídia aí porque vazou uns vídeos dele fazendo umas palestras no Japão, se eu não me engano, na qual ele mostra uma das táticas dele que envolve basicamente ele sair pela rua com uma camisa do Pikachu, pegando mulheres pela cabeça e enfiando a cara delas no pau dele. Que bom. Enquanto ele grita Pikachu. E Pokémon. Legal. E Tamagotchi. Legal. E essa é só uma das táticas dele. Outra... Essa, não, essa é a razão que vocês gostam tanto de Pikachu e essas paradas, né? De Pokémon, né? Porque vocês são safados que nem esse cara. É, porque isso sai ligado? Por aí. Vocês são por, a ideia por trás desse filho da puta aí, né? Por, tipo, sai por aí enfiando a cara. Tem tudo a ver. Mano, eu acho que o Van Depp não faz nada do que tá falando. Enfim, o que acontece é o seguinte. Além dessa tática bizarra do senhor Julian Blank, ele tem outra tática na qual envolve ele chegar numas minas no meio da balada e enforcar elas. Sim. E falar que é piada. Chega. Tipo, estou te enforcando. Tipo, enforcamento. Uau. E veja bem, a gente não tem absolutamente nada contra asfixia autoerótica, caso outra pessoa tiver afins. Consensual, né? Exatamente. Agora, você não chega numa pessoa no meio da balada e já enfia a mão no pescoço daquela pessoa, cara. Isso é... agressão. Agressão, cara. É. Isso é completamente agressão. E, tipo, você não faz isso, além de tudo, sob o pretexto que você tá chavecando a pessoa. Tipo, mano... Sério, que escola Hannibal Lecter de chaveco, tá ligado? É. Tipo, que porra é essa, tá ligado? É escola... escola... Rambo não, é... o Rock, né? Escola Rock Balboa. Nossa, escola Rock Balboa. Você lembra, véio, tipo, no primeiro Rock, tem a Adrian, né? Que é a namorada dele. Adrian. E ela trabalha num pet shop, ó, se não me falha a memória. Tem uma cena no primeiro Rock que ele vai visitar ela no pet shop de noite, tá frio, né? Uh-huh. Ele fala assim, boa noite, noite bonita, né? É uma boa noite pra pegar uma pneumonia. Caralho, cara. Sylvester Stallone sempre muito suave, né? Muito... mas o caso é que esse cara tava querendo vir fazer uma dessas palestras no Brasil, né? Sim, exato. O lance que ele tava querendo... O que acontece é o seguinte. O lance dele e do grupo dele, cujo nome eu esqueci agora, é que eles viajam o mundo inteiro dando palestras e vendendo aulas por, tipo, valores exorbitantes do tipo 3 mil dólares. Uhum. Pra pessoas que queiram ensinar... a ser sex offenders, querendo aprender a ser sex offenders. Uh-huh. E a fita é o seguinte, cara, tipo. É um absurdo isso, cara. Sim, tipo, a vida já é tão difícil pra quem é mulher. Então, tipo, se você realmente quer dificultar mais o bagulho, tá ligado? Saiu até aquele vídeo da mulher andando em Nova York lá. Uhum, uhum. Né? Que é um absurdo, cara. Tipo, é bizarro. A mina de boa andando e os caras enchendo o saco da mina, assim, na maior. Tinha um cara que ficou seguindo ela durante uns 5 minutos, cara, tipo, sem parar. É assustador, tá ligado? É assustador, né, cara? Tipo, a vida das mulheres no rolê já é treta, velho, considerando a quantidade de homem escroto que tem por aí, tá ligado? E agora tem esse mano aí que quer dificultar mais ainda, ensinando táticas que beiram um abuso sexual, tá ligado? Tipo, mano, é completamente errado isso, cara. Tipo, e o foda é que tem gente, você vê os vídeos da palestra do cara... Tem muita gente ali. E a galera fazendo anotações e rindo das piadas incrivelmente bizarras do cara, tá ligado? E daí você lê o Twitter dele, mano. É assustador, cara. Tipo, o cara faz... Que tipo de coisa que ele escreve no Twitter? Tipo que um dos jogos favoritos dele é o cérebro da namorada dele. Que, nossa, que escroto! É, pois é. Não, isso é uma das menos... Isso é uma das coisas menos piores que ele escreveu, cara. Tipo, tem um bagulho, uma imagem que ele postou, que é uma roda... Assim, ah, eu vi esse manja, diagrama bizarro. Um diagrama descrevendo, tipo, relacionamentos abusivos, tá ligado? E ele fala assim, pô, isso daqui é basicamente um checklist de como é meu namoro. Tipo, velho! É que é diferentes maneiras de você abusar a cabeça da mulher, sim, né? Sim, exato. Fazendo exato. Vários tipos de chantagem psicológica com ela e tal. Uhum. É bem esquisito. Eu acho engraçado porque esse tipo de coisa é meio que um subproduto extremo, obviamente, da cultura de que o homem tem que ter... pegada, entre cara, aspas, essa, né? Essa cultura escrota do macho alfa, tá ligado? Sim, tipo, sim, sim, sim, sim, sim. Saca que a galera não entende que, tipo, mano, ser homem não é você pegar e chegar na mina e enforcar ela na balada, ou chegar e pegar a mina pela cabeça não, e tratar ela bem, tá ligado? É, e chegar e enfiar a cara dela no seu pau, cara. Ser homem, tipo, é respeitar, cara, tipo, é você tratar o outro ser humano com dignidade, tá ligado? Tipo, é você não pegar e se rebaixar um nível desse imbecil aí só porque você quer pegar a mina. E, velho, numa boa... Isso não vai fazer você pegar a mina, não, cara. Nenhuma mulher gosta de... Nem, cara, tipo... Não existe. Uma coisa é consensual, saca? Um sadomasoquismo que rola... Não, tudo bem. Isso que eu exato, falo, tipo... Exato. Uma coisa é isso. Tipo... Mas isso é dentro de quatro... Não é na rua puxando o cabelo exato, da mulher, tá ligado? Exato. E, tipo, sadomasoquismo essas coisas são coisas de extremo respeito entre exato. Duas pessoas, tá ligado? Tipo, se elas querem aquilo, tudo bem. Mas isso é depois que você já conhece a pessoa e por aí vai. Você não chega pra alguém no meio do rolê e pega ela pelo pescoço e fala... isso é um chaveco. Tipo, mano, você tá louco, tá ligado? Tipo, isso é abuso, cara. Isso é crime, cara. Tipo... Então, o que eu fico pensando, eu posso estar errado, cara, mas isso aqui isso é um fenômeno novo, porque eu achava que a gente vivia numa sociedade muito machista 50 anos atrás, tá ligado? Então, mas eu não sei se é por causa da internet que essas coisas saem. Claro, um cara desse sim, ele ganha verdade, a fama dele. A fita é que esse lance de Pick-up Artist é um rolê meio velho, inclusive. Não, eu sei, sim, sim. Tem aquele da Game, aquele livro... Já leu aquele livro da Game, tá ligado? Sim, sim, que tem era aquele assim... personagem do Tom Cruise no Magnolia também, que ele faz um... Ah, sim, o justamente... TJ Mack. Isso, exatamente, ele, que ele é o lance dele. Que é o melhor personagem, no fundo, por mais que seja escroto, assim, ele mas tá ele muito bem. Mas ele sintetiza bem essa pessoa e tudo mais. E esse é um rolê velho, só que o lance que agora com o advento da internet e tudo mais, isso né, se propagou. É, maximiza também, você vê tudo, mas enfim. Exato, e o mercado desse cara se propagou também, porque agora ele consegue vender isso pra outros pontos do planeta. Tanto que ele tá aí fazendo turnê pelo mundo, tá ligado? Tipo, vendendo essas merdas, essas palestras horríveis pras pessoas, tá ligado? Felizmente, né, como a gente tava discutindo, como até foi divulgado na internet esses dias... A entrada dele foi barrada, se não me engano, no Japão. Não, ele foi pro Japão. Ele foi pro Japão. Só que depois que ele saiu, a galera já tá querendo proibir ele. Proibir. Cortaram o visto dele na Austrália. Na Austrália, eu acho que no Reino Unido. No Reino Unido também, se pá. No Canadá. No Canadá também. E estão fazendo um abaixo-assinado pra proibir a entrada dele no Brasil. Sim, porque ele tá vindo pra cá, pro Rio de Janeiro. Sim. E pra Porto Alegre também, se eu não me engano. E tipo, mano... Esse cara não deveria vir pra cá, cara. Sim, não. Saca? Não, tipo, não. Ou melhor, ele deveria vir pra São Paulo. Vem pra São Paulo. Cola pra cá, filho da puta. Vem pra cá. É. Vem pra esses lados. Assim, pra você ver que ninguém precisa disso, tá ligado? É, foda, de verdade, cara. Assim, ninguém precisa disso. E, mano, numa real, cara, tipo, você não precisa desse tipo de merda pra você conhecer mulheres, tá ligado? Tipo, sim. Saca? Você não precisa ser um puta de um babaca. As minas não querem isso, cara. Ao contrário do que esse cara tá falando. Porque a ideia toda dele é que, tipo, as minas querem ser desrespeitadas, elas querem curtir o imbecil. E que isso e aquilo. Não, velho. As minas querem um cara legal, um cara que troca uma ideia, um cara que respeita elas, que respeita o cérebro delas, tá ligado? Que respeita elas como uma pessoa, tá ligado? Tipo. Tudo que esse cara tá falando é pura balela, cara. Tipo, é pura balela pra, tipo, justamente pegar caras que têm uma baixa autoestima, que têm problemas nesse segmento e, tipo, dar uma espécie de esperança falsa pra esses caras, tá ligado? Sim. Sendo que, tipo, não é por aí que não, é o... Não tem garantia, né, não tem cara? A menor garantia, cara. E, tipo, foda, o que me deixa puto é que tem muita gente que tá jogando dinheiro na cara desse brother. Tipo, sim, me ensine os seus métodos. Sendo que, tipo, mano, o cara é um... O que eu falei, o cara é um estuprador, tá ligado? O cara é um estuprador profissional, ele ganha dinheiro pra isso. Sacou? Tipo... É bizarro, mas cara. Mas eu acho que a internet tá quase que... Assim, tá uma linha tênue entre glorificar isso, tá ligado? Tipo, tem uns caras que nem o próprio Dan Bilzerian. Não sei se vocês conhecem o Dan Bilzerian. Não, não mano. Ele é um jogador de... Você conhece, moço? Ele é um jogador de pôquer que, na verdade, era um ex-marine, assim, saca? E ele tem muita grana, tá ligado? Ele pode ganha dar. 50 milhões de dólares por ano, assim. Já ganhou 50 milhões de dólares jogando pôquer e tem herança da família. Ou seja, ele aluga jatos, assim, e viaja pelo... Vai pra Vegas. E aí ele posta foto com 100 mulheres, tá? Esse tipo de coisa. É um assim, cara barbudo, musculoso. É, exato. Ah, tô ligado. Então, aí eu acho uma linha tênue. Porque tem coisa assim, ele tá com carrão, ele gosta de arma. E eu não vejo ele fazendo mal a ninguém. Mas, por exemplo, teve um vídeo que ele jogou no Instagram. Que ele vai no teto da casa dele, pega uma mulher pelada, pega ela pela, né? Assim, pega ela e joga, tá ligado? Uh-huh. Como se fosse um objeto. Ela bate a perna na piscina, quebra, tá processando ele. Claro, caralho, que teve que apagar o vídeo que a mulher tava pelada. Então, aquilo foi quando eu fiquei, eita, saca? Porque eu achei que era só um cara se divertindo. Se o cara quiser ter 15 mulheres lá e nem que seja prostituta, saca? O problema é dele, saca? Tá lá se divertindo. Mas aí, então, eu acho que tá começando... Eu tô parecendo aqueles coroas, né? Que fala que a internet glorifica. Mas, eu fico vendo isso e eu gosto de ver foto de mulher, eu gosto de ver essas coisas. Não, mas é que é o seguinte, né? Não é nem que tipo, a internet tá glorificando, é que nem... Usando um exemplo aqui, tipo, que muita gente fala assim, ah, puta, é que depois da internet determinadas taras ficaram mais populares. Não, não é que é isso, tipo, sempre teve isso, é que com a internet isso tipo, as pessoas de diferentes pontos do planeta se unificaram, tá ligado? É. Então essa glorificação desse machismo extremo, dessa cultura do macho alfa doentio, tá ligado? Já sempre existiu, querendo ou não. Tinha a internet, ela só meio que potencializa tudo, exato, né? Exato, meio que juntou isso tudo. Todos os lados ela potencializa. Exato. Tipo, ele diminui o planeta de um certo modo, então ele junta uma cena que antes era em determinados pontos do globo numa cena global geral, assim, né? Então, tipo, sempre teve esse tanto de gente assim, tá ligado? É verdade. Eu acho que uma coisa que pode, pra mim, é relacionado, a aceitação de gays na sociedade, uhum. parece que esses machões, não sei se é uma insegurança, parece que tem que se reafirmar ainda mais, tá ligado? Eu gosto de mulher e maltrato mesmo, entendeu? Não, então, é bizarro, com uma aceitação que, pra mim, é muito devagar, de aqui no Brasil, principalmente, assim, de casamento gay, de adoção, uhum. sabe? Então, você vê esses machos, nem você falou, tentando ser alfa, tá ligado? Sim, tipo, sim. Eu sou machão mesmo, eu gosto de mulher, e é isso, e não tô nem aí pra... Não, como assim, respeitar a minha mulher é errado. Não, não é, cara. É muito gostoso você ter um relacionamento bom, de respeito, que ela tá feliz. Cara, é escuro demais. Que nem eu falei, a galera acha que, mano, beleza, você machou alfa, catar a mina pelo cabelo no meio da balada, dá um headlock nela e já era. Tipo, mano, não. Ser macho alfa é cuidar da mina com quem você tá, é cuidar da sua família, tá ligado? Tipo, é ser um homem de fato, não ser um puta de um babaca, tá ligado? Tipo, respeitar as pessoas e, acima de tudo, respeitar as mulheres, porque as mulheres são pessoas, caralho. Tipo, eu acho impressionante que a gente tenha que falar isso, tá ligado? Tipo, eu acho surpreendente que as pessoas... Tipo, óbvio que não é pra pessoa do convés. O pessoal do convés é uma galera que entende esse lado e tudo mais. Mas acho surreal que a gente ainda vive numa época na qual as pessoas ainda precisam ser lembradas de que mulheres são gente ainda, tá ligado? Tipo, de que homossexuais são pessoas. Tipo, cara, velho, sério. Mano, sério. E a grande é que esse cara dando rolê pelo planeta e vendendo essas aulas e vendendo essas palestras, ele perpetua a objetificação das mulheres, tá ligado? Tipo, ele faz ser ok você uhum. ser um escroto, faz você ser ok você pegar e quebrar o braço de uma mina na balada porque ela não quer te beijar, tá ligado? Tipo, isso que é o foda desse rolê todo, tipo, porque ali, lá na frente você tem um cara na palestra lá dentro falando com um monte de gente... Um cara lá que tem uma pose, tá ligado? Tipo, eu não sei se o cara é bem-sucedido ou não, mas ele projeta uma pose de bem-sucedido, tá ligado? Pra um monte de gente que tá precisando de justamente um tipo de ícone. E esse cara que tá projetando essa imagem tá falando pra todo mundo, galera, é ok você achar estupro engraçado, é ok você tratar a mina que nem um objeto, tipo, é ok você, tipo, ser um total de um babaca, tá ligado? Isso é horrível, cara. Esse que é a pior parte de tudo isso. Ele tá propagando um pensamento muito imbecil, cara. É por isso que é importante as pessoas... Até participarem desse abaixo-assinado pra impedir que esse cara não venha pro, sim, pro Brasil. Sim, eu não sou de assinar essas coisas, tá ligado? Tipo, eu geralmente quando vejo um bagulho da Avaaz e tudo mais, eu meio que ignoro. Sim. Mas isso foi uma coisa que eu peguei e assinei. Falei, não, velho, tipo, tá errado, cara. Esse brother não deveria pisar nesse país, tá ligado? Sim, sim. Ele deveria vir pra cá só pra tomar um couro, mas fora isso, velho, tipo, mano, vai embora, cara. Sim. A gente não precisa disso aqui, tá ligado? Tipo, a gente realmente não precisa desse tipo de bosta pra esse lado. Tipo, a situação de machista aqui no Brasil já tá ruim do jeito que tá ligado? Tipo, mano, que nem o Van Depp já disse, tipo, já tá uma situação de merda aqui, tá ligado? A gente não precisa desse cara colando pra cá pra piorar esse rolê mais ainda, falar pro monte de cara imbecil que é ok você pegar e praticamente estuprar uma mina no meio da balada, tá ligado? Tipo, mano, não é ok, cara. No fim das contas, acho que tem pessoas que não têm a real noção do que elas falam tem de causa, de sim, efeito. Sim, exato. Sabe? Ele não tem ideia da responsa que ele tem, tá ligado? Sim. Tipo, em ser um cara que tá lá na frente falando essa merda pra um monte de gente. E, tipo, foda que a partir do momento que... Uma coisa que eu acho meio foda é que ele projeta aí um pensamento de que, tipo, beleza, você tem que tratar a mina que nem merda. E se a mina não aceitou você tratando ela que nem merda, ela é uma puta e merece seu desrespeito. Tipo, velho. Não, cara. Inclusive, tem um paralelo em relação a isso que é interessante. Que, tipo, o que acontece? Acho que alguns meses atrás, até saiu uma matéria da Vice sobre esse cara. Esqueci o nome do moleque agora, mas basicamente ele foi um desses tiroteios lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Cara, não sei de que faculdade, o cara colou lá e tal. E metralhou um monte de mina, metralhou um monte de cara e tudo mais, mas o foco dele principal era a mina. Daí ele tinha lançado uns vídeos no YouTube, eu acho que uma semana, acho que isso tá ligado. Umas semanas antes dele, justamente falando desses lances assim e tal, que ele é um cara. Ele dizendo, eu sou um cara foda, sou rico, sou bonito. Por que as minas não me aceitam? Tipo, essas minas não me merecem, elas precisam me aceitar porque eu sou bonito e rico e não sei o que e tudo mais. E esse cara é justamente, tipo, óbvio, não tem um link direto no sentido de que o brother tá falando, vai lá e fuzila as minas. Mas, tipo, esse cara, ele justamente... você planta semente, mas fudeu. Tem muita gente doente por aí, sim, cara. Exato. Essa é a realidade. Exato. Se o cara é uma pessoa doente, carente, insegura, saca? Não trepa, não, esse tipo de coisa acumula. Aí se chega um cara que ele acha cool, olha a lifestyle do bicho, ele pega a mulher, sabe? Então, ele vai lá e vê isso, fudeu, tá então, ligado? E a real que esse, idade. Então, é real que esse maluco que saiu fuzilando, ele justamente, ele ia pra essas palestras então, desse cara. Imagina... Tipo, ele seguia essa metodologia E aí, quando não dá certo, porque é balela, uhum. tá ligado? Aí, o cara tira a raiva dele nas outras pessoas, nas mulheres mesmo, entendeu? Não, justamente, porque, tipo, de acordo com o cara que tá lá na palestra, é ok você achar então, a mina... Essa coisa, tipo, justamente, tipo, é ok você chama a mina de puta porque ela não é sua tentativa de estupro, tá ligado? Uhum. Tipo, é ok você chama a mina de escrota porque você... Porque ela não curtiu o fato de você ter enforcado ela. Tipo, mano, sério, velho, nada disso tá ok, cara. Tipo, isso tudo tá errado, isso tudo é, tipo... Mano, cara, a gente... Somos pessoas civilizadas, cara. A gente então, sai... e como funciona a cabeça desse doente? Tipo, porra, eu paguei pra ver essa palestra, sabe? Eu não sei de nada, o cara supostamente sabe. Aí eu sou rejeitado anyway, o cara meio que desiste da vida, parece, entendeu? Tipo, e ele aprende que a mulher é um ser inferior. Então, claro que o cara vai... Isso que é o foda. Que nem você falou, cara, já, machismo já é um puta problema, tá ligado? Já é, e não é culpa das mulheres, você falou daquele vídeo de... E isso que eu falei, eu posso estar errado, mas... Esses caras escrotos, que novamente... Eu pareço que tem 60 anos que eu falo geracional, mas... Antes, eu te garanto que em 1960 você podia dar uma boa tarde pra mulher e era uma coisa educada. Agora, eu nunca vou dar uma boa tarde pra mulher, que a mulher vai completamente achar assustada. Eu tô andando atrás de uma mulher, assim, à noite... Eu paro, às vezes, e pego outro caminho, mesmo que seja aquele meu caminho, pra ela não ficar olhando pra trás. Porque eu vejo a mulher olhando pra trás, uma vez eu me lembro que eu levantei a mão, tá ligado? Tipo, eu fiz assim, tipo... Eu sei que deve ter sido estranho, mas porque eu realmente imaginei, cara, eu tenho olha o meu tamanho, eu tô batendo o pé atrás da mina aqui. Sim, sim. Que pode ser qualquer coisa, sabe? Minha mulher passou por isso, parou de pegar muito ônibus porque tava passando por isso. Uhum. O cara sentado do lado dela. Isso me deixa muito irritado, sabe? E aí... Tem mais gente que contribui pra isso. Eu não sei como vai mudar. Eu não sei se machismo é uma coisa nata, tá ligado? Uma coisa que vai ser parte fodida da sociedade. Cara, a grande é que o problema de machismo é que ele é resultado de uma lavagem cerebral de anos, tá ligado? Saca? Tipo, ele é uma parada complicada, saca? Tipo, é foda. Enfim, tipo, galera, é a mesma lição desde o primeiro, não seja um babaca, tá ligado? Tipo, não seja um puto escroto. One. É, lesson number one, não seja um escroto, tipo, não ouça essas merdas. Você quer conhecer uma mina? Troca uma ideia, e tá ligado? Fica, claro, puxar o cabelo da mina na rua é ser babaca. Exato, tá ligado? Tipo, só pra deixar bem claro. Você quer conhecer uma mina, você quer conhecer um cara, tipo, conversa, seja você mesmo, troca uma ideia, tá ligado? Tipo, ouça, seja ouvido, tá ligado? Não, enfim, não seja um babaca. Tá, e vamos parar por aqui, que esse churume já fedeu demais, tá ligado? E vamos fazer uma pausinha simbólica aqui e tudo mais, que daqui a pouco a gente volta falando sobre coisas legais. É nóis. Desperate rappers waiting for a feature. I ain't saying I don't need you. I'm saying let's keep the pace. Should be back at your place. Just being patient with your feet up. They say he's so chill. How he show no stress. He can't see into the future. How we know what's next. E voltamos da nossa pausa simbólica. E, bom, depois desse churumaço, né? Acho que tá na hora de falar de coisas legais. Sim, coisas legais. Coisas legais. Nós gostamos de coisas legais. Sim, só coisas. Hoje teve uma coisa muito legal, cara. É mesmo? Qual que é a coisa legal? Porra, né? O Rosetta, a nave espacial que saiu da nossa terrinha nesse planeta lindo, e churumento às vezes também, há 10 anos atrás, pousou num cometa, não sei direito o nome do cometa. E, cara, eu sou um cara que me emociona sinceramente com essas coisas, não sei vocês, e é um progresso, assim, uma ciência, eu acho que o financiamento de exploração espacial, esse tipo de coisa, tem que continuar acontecendo, nem que falar, a NASA dá, que não foi a NASA nesse caso, foi a agência europeia, mas a NASA dá prejuízo pros Estados Unidos, esse tipo de coisa, não, cara, é tanto pra explorar aí, tem tanta coisa, a tecnologia só vai melhorar, e isso aqui é um passo muito importante, cara. É, tipo, prejuízo é ficar investindo em bomba essas merda, tá ligado? Isso é prejuízo, tá ligado? Tipo... Mas é... Explica, tipo assim, no começo, assim, o que que tá rolando, qual que era o lance da missão, o que que tava rolando pra galera entender? É, porque nunca conseguiram pousar num cometa, né? Um objeto que tá andando, acho que é 34 mil quilômetros por hora. Não, conseguiram sim, o Bruce Willis. É verdade. O Bruce Willis conseguiu pousar. Conseguiu pousar ao som de Aerosmith, cara. E eles só conseguem... E assim, só conseguem estudar de fora. Então, inclusive, eu acabei de ver logo antes de chegarem a live, a stream que tava rolando lá. Uh-huh. Eles falaram que, na verdade, pousaram duas vezes. Que tocou no solo, uhum, eles engataram e saiu e eles conseguiram pousar de novo. Que louco, velho. E agora eles perderam o link com... Perderam o link e esperam que amanhã volte. Mas enfim, é pra poder estudar toda a geologia, né? Tipo, eles vão enterrar, eles vão pegar, sei lá, eu acho que é 30 centímetros da Terra, vão conseguir voltar e trazer todo esse tipo de... De informação. De informação de volta. Já estão analisando tudo que rolou, então é importante, saca? Cara... A real é o seguinte, mano, ciência é muito louco, velho. É, então. Ciência é um bagulho muito louco, cara, tipo... E eu acho fascinante, tipo, a gente conseguir sair da porra do nosso planeta, tá ligado? Tipo, a gente lança coisas pra fora do planeta, cara, a gente lança pessoas pra fora do planeta. Não, cara, e a gente até tava conversando a hora que o Vandep tava comentando no nosso chat sobre isso do cometa e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, de verdade, assim... Porque eu curto fazer uma faxina em casa, assim. Uhum, eu sou maníaco por faxina. Certo. E toda vez que eu vou lavar a louça, cara, eu fico fascinado com como o detergente destrói gordura, tá ligado? Cara, é, velho. Você não consegue limpar gordura sem detergente. Sim, cara. Nossa, tipo, ciência é foda pra caralho, sabe? Ciência é um bagulho muito legal. Quem foi que descobriu isso, entendeu? Que, tipo, um detergente destrói gordura, sabe? Uhum. E isso... E tem uma outro negócio que a gente comentou antes, que era... Tem uma entrevista do Louis C.K., que acho que é até uma parte do stand-up dele, que ele vai no programa do Conan O'Brien, e ele fala que tudo é incrível e ninguém tá contente. É, o exemplo é que o cara tem... O cara, tem Wi-Fi nesse voo, né? E é que tipo que ele tava no avião com um cara, e aí o atendente lá fala, a gente teve algum problema e não vai ter Wi-Fi no voo, né? E o cara todo ele fala, that's bullshit. Ele fala, cara, você tá sentado numa cadeira no céu, sabe? Você tá reclamando de algo que você não sabia da existência 5 minutos atrás, tá ligado? É, tipo, o quão rápido o mundo te deve uma coisa que você acabou de descobrir que existe, sabe? É, Luiz, isso aqui é foda. Cara, é muito foda. E isso que eu falo, tipo, eu tenho uma teoria, cara, eu não conheço nenhum cientista, talvez vocês conheçam. Saca, assim, de pessoalmente. Eu acho que tem gente muito inteligente, porque quão inteligente você tem que ser, claro que é uma equipe, pra calcular o pouso num cometa voando naquela velocidade daqui a 10 anos, sabendo que ficou quase 3 anos em hibernação o negócio. Eles não tiveram contato com o negócio. Então, saca, eu acho que tem uma sociedade aí de gente inteligente que não anda entre a gente, saca? Porque eu é muito isso me fascina. O cérebro humano conseguir atingir isso. Claro, eu acho que, assim, antigamente... tinha um estigma muito forte de ciência, coisa de pessoas antissociais, e a imagem clássica do nerd com oclão e não sei o que, tá ligado? E que hoje em dia a gente tem meio que uma... Teve uma aceitação maior de cientistas, eu acho, cara, né? A grande é que cientistas deveriam ser rockstars, velho. Sim, As pessoas deveriam, tipo, mano, eles deveriam ter grupos, cara. Eles deveriam passar, eu acho, pra caralho, eles deveriam, cara, passar, tipo, mano, dias numa jacuzzi rodeado de drogas e bebidas, tá ligado? Tipo, com os tubos de ensaio, umas lousas. Fazendo assim. Ciência, tá ligado? Tipo, mano, esses caras são foda, velho. Então, só o Neil deGrasse que é, porque ele consegue também. Ele fala bem, ele sabe se apresentar, ele faz... Sim. E a gente tá na área da internet, então eu acho que é capaz que... cada vez mais cresça isso. Eu não sei se o cientista tem interesse. Ou tempo, tá ligado? Sim, pra ser famoso. Isso. Sim, claro. Mas eu acho que, tipo, a galera dá menos crédito pra cientistas do que eles deveriam, tá ligado? Sim. É uma parada que... E eu acho muito legal porque, tipo, é uma coisa meio inata do ser humano achar a ciência da hora. Eu lembro da época do mundo de Beakman, tá ligado? Sim, sim, tipo, sim. Não tinha uma criança ali que não achava o mundo de Beakman do caralho. Ninguém falava assim, porra, Beakman é do caralho, ou Bill Nye da Science Guy lá nos Estados Unidos. Tipo, não tem uma pessoa nesse planeta que concorda que essas duas pessoas são fodas. Inclusive, isso reflete hoje em dia que tem aquele canal no YouTube lá, o Manual do Mundo, é muito louco, velho. É muito louco. É tipo um Beakman dos dias de hoje, assim. Só que, tipo, o que acontece? O Beakman, na verdade, ele não era um cientista, né? Tipo, ele era só um cara que realmente gostava muito de ciência e queria passar isso pras pessoas de um jeito legal, tá ligado? O cara do Manual do Mundo, ele é um cientista. Ele manja de ciência, tá ligado? E ele passa meio que no mesmo nível do Beakman, de um certo modo. Aliás, é um canal muito legal. Tipo, não estamos na sessão de dicas aí, mas, pô, se vocês quiserem aí um Beakman... novo e brasileiro, caçam aí depois o Manual do Mundo, que é divertido pra caralho esse programa desse cara. Inclusive, tá, a Google tá investindo nesse canal. Tá rolando uma bela de uma propaganda aí. Os canais tá que eles decidiram, teve o Make Up by Camila e a Porta dos Fundos, porque é uma coisa. Porque assim, muita gente. Eu sei que a gente tá saindo um pouco de tópico, mas. Tudo bem. Por que a Google não investiu nos games? Porque esses são três assuntos que qualquer um consegue se identificar. Sim, qualquer mulher provavelmente usa no mínimo uma base, sabe? Sim, tipo, sim. Qualquer um consegue rir dos Portas Fundos, goste ou não. Assim, claro, qualquer claro. Um. E o Manual do Mundo justamente é uma boa escolha por isso, porque sim. É bom você gerar interesse sobre a ciência, saca? É, cara, e acho que isso liga um pouco com o que você tá falando, Vandep, de investimento na NASA, que a galera fala, não, que dá prejuízo, não sei o quê. E fala, esse tipo de coisa, o retorno desse investimento não se mede em grana, sabe? Sim, sim. Você meio que cultivar os sonhos da sociedade, sabe? Sim, você fazer sim. As pessoas falarem, olhar pra você e falar, nossa, um dia vai ter uma colônia na Lua, tá ligado? É, então, ou, tipo, os caras pousaram no cometa que anda a um carilhão de quilômetros por segundo, sabe? Cara, a evolução da humanidade não tem preço. Exato, exato. Saca, tipo... É a mesma coisa que a gente tá falando semana passada, que tem coisas que não tem... O retorno de algumas coisas não tem preço, sabe? Sim, sim, sim. É um investimento que você... Se você hoje, tipo, tem um retorno legal e uma divulgação legal de coisas como o pouso no cometa, ou até coisas como o Manual do Mundo, ou o Bill Nye, ou o Beakman, isso afeta principalmente as crianças de um jeito que vai gerar adultos muito mais curiosos com o mundo e que estão dispostos a investigar e estudar e devolver isso pro mundo depois, sabe? Sim, sim. E tipo, nem que eles não se envolvam com isso, mas tipo, vai gerar uma geração de pessoas ali que tipo, que vão apoiar isso, que vão falar assim, que nem a gente, por exemplo, a gente não é cientista. Mas a gente acha a ciência do caralho. E, mano, se algum cientista falar assim, ó, galera, a gente tá investigando tal coisa, mano, vai aí, velho. Não. Investiga tal bagulho, cara. Tipo, que é muito louco, sabe? Eu até entrei no site da NASA pra ver se dava pra doar, assim, sabe? Eu vi que, tipo, meio centavo vai pra NASA, assim, ou ia. Agora até menos, assim, saca? Tipo, se fosse um centavo, eles podiam ter dobrado a velocidade de exploração. Enfim. E eu acho que o próprio Neil deGrasse falou que com 17 anos... Foi visitar o Carl Sagan, pegou um ônibus. Ele falou que foi uma hora. Ele até fala no Cosmos, foi quando mudou a vida. Ele foi visitar o Carl Sagan, passou um dia com ele, e aí soube, eu sou cientista, ponto, animal, eu vou mudar cara. O mundo, esse cara. E além disso, além o que a gente falou de rockstars, de eu vou comunicar isso, eu vou repassar isso. Sim. Vou falar uma linguagem que todos entendam. Eu vou, tipo. Isso não tem preço. Numa sociedade, principalmente a brasileira, novamente, entrar em mérito assim é complicado. Que, tipo, glorifica a religião em Jesus. Seria muito interessante ter mais interesse na ciência. Não, completamente, cara. E eu acho muito interessante esses lances, tipo, por exemplo, novamente citando esses caras, Neil deGrasse, o Beakman, o Carl Sagan e tudo mais. Tipo, o que eu acho legal que dessas pessoas é que, tipo, quando você para pra analisar, um cara inteligente não é um cara que pega e fala coisas complicadas, tá ligado? O cara inteligente é um cara que pega coisas complicadas e simplifica isso pras pessoas entenderem, tá ligado? Que isso que é a coisa legal dessas pessoas, tá ligado? Tipo, sim. São caras que conseguem conversar bem e que conseguem explicar coisas insanas, tá ligado? De um jeito que até uma criança pode entender e curtir, tá ligado? E cultivar a curiosidade, né? Fazer a pessoa querer saber mais, né? Sim, sim, exato. E até, justamente, é o mesmo... É meio que o bife que as pessoas têm com escola, de modo geral, sim, né? Sim, sim, sim. Que... Eu me lembro até hoje, tava no primeiro colegial, aprendendo tabela periódica. Certo. E aí eu lembro muito claramente da minha professora de química falando, não, isso tem que... Não tem jeito, tem que decorar mesmo, tá ligado? Isso me marcou, assim, falei... Tipo, sério que, tipo, se resume a isso, entendeu? A decorar, tá ligado? É, entendeu? Que é um assunto que podia ser do caralho, sabe? Falou, porra, eu podia, sei lá, me interessar sobre isso e achar muito foda. E assim, até no colegial mesmo, no primeiro ano, na aula de biologia, a gente aprendia a biologia molecular. E todo mundo ia muito bem na matéria porque a professora explicava coisas... Que tava muito fora do nosso alcance, da nossa imaginação. De um jeito que deixasse interessante, sabe? Sim. E aí depois trocou o professor nos anos seguintes e tipo, meu, fudeu assim, sabe? E eu tava, justamente, o que mais me frustrou foi que a gente ia aprender genética e eu tava pilhadíssimo pra aprender sobre genética, sabe? E as aulas foram tão bosta que eu tipo, falei, ah, sabe, que merda, sabe? Eu fiquei muito desiludido assim. E é certeza que esse tipo de coisa mata possíveis futuros cientistas e pessoas que poderiam ajudar no desenvolvimento da cultura, sabe? Isso aí vai da essência da importância do professor, né? Minha mãe é professora e ela é daquelas que ganha todo ano melhor, sabe? Porque ela consegue ensinar o português, ela é professora de português, assim, aquela maneira que o cara entenda, sabe? E, tipo, Não é decorar, você entende porque, e quer aprender. E a importância de escrever bem, a importância, sabe? Ela, até hoje, se eu falo uma coisa errada assim em português, ela boom, me corrige. Saca na hora, assim, eu tomo tapa na cabeça. Eu tento falar bem por respeito à minha mãe. Isso é importante, saca? Seja de imagem. Então, tudo, cara. Um professor bom, cientista bom, esse tipo de. Você tá repassando informações que vão ajudar o planeta é sempre muito importante. É. E tem isso que também o Vandep falou de questão de religião e tal. Uhum. É perigoso isso, sim. Por um lado, tem dois extremos nessa conversa, né? Primeiro porque realmente existem vários dogmas religiosos que batem de frente com avanço científico. Por exemplo, a pesquisa de células-tronco. Mano. Que é bizarro, cara, né? Cara, eu começo a ficar com gastrite só de ouvir o termo células-tronco, porque eu fico tão puto que isso não esteja sendo usado ainda, é, cara. Porque é um bagulho que podia estar sendo usado pra salvar a vida, sabe? Cara, podia estar sendo usado pra resolver um monte de merda, sim, cara. Sim. Um monte de merda, cara. Sim. Tipo, mano, como eu falei, já começa a dar uma ânsia só de pensar nisso, cara. E por outro lado, você tem cientistas que fazem um proselitismo ateísta muito violento e desnecessário, sim, sim. Assim. Cara, é aquela fita que a gente já conversou sobre algumas vezes, tipo... Tem ateu que é tão mala, mas tão sim. mala, que começa a ficar religioso, tá ligado? Tem, por exemplo, o Richard Dawkins, uh-huh. que é um cara que eu acho que o trabalho dele é muito legal, assim, uh-huh, de verdade. Uh-huh. Só que eu acho que ele é... Mas eu acho que ele é chato, ele é desnecessariamente chato com a questão antirreligiosa dele, sim, né? Sim, sim. Você chegou a ver alguma coisa do trabalho dele e tal também? Cara, tem aquele documentário Netflix, Unbelievers, que eu não vi, mas eu já vi várias entrevistas dele. Ele debocha da religião. Ele é um cara que... Ele é um cara que, tipo, sinceramente, você vê que tem algo a mais aí. Tem uma uhum. coisa que... Algum trauma. Eu sou um cara que... Assim, eu critico a religião justamente porque... Se algo que te faz menos lógico e tal... isso me incomoda, menos prático. Mas... Não é todo mundo, não é isso, eu não chego, eu sou ateu, eu me considero ateu, mas se o cara fala que é religioso, tem muito amigo, inclusive, evangélico, que não me enche o saco, que eu não, cara, encho o saco dele, é respeito. Sim. Tá te fazendo bem? Sim. Eu tenho amigo que bebia pra caralho, que fazia muita merda, que bateu o carro duas vezes, o cara vira um evangélico, toca na banda da igreja, e ponto, e tá feliz. Eu e acho tá, o seguinte, saca... tipo... Eu, pessoalmente, não gosto de religião. Eu acho, tipo, um saco. Eu acho que é, tipo, um lerdeamento da humanidade como geral. Só que o lance é o seguinte, tipo... Se a parada te faz bem, que nem você acabou de falar... Beleza, mas mantenha isso pra você, tá ligado? Se te faz bem e não prejudica outras pessoas... Exato, né? Exato. Tipo, é a mesma história de sempre. Não seja um babaca, cara. Não tenta enfiar essa porra goela abaixo, cara. Senão você vai ouvir coisa muito ruim, tá ligado? É. Tipo, essa aqui é a fita. E tanto que isso me lembra esses dias. Assim, eu tava até falando com o Falcão... Que um pessoal tinha postado lá no Facebook, lá, ou ele tinha visto no timeline dele, falando sobre um novo procedimento que os cientistas lá nos Estados Unidos desenvolveram de prolongar. É meio que um lance de ressuscitação. Ah, aspas, eu vi, manja. Deu uma merda. A pessoa começou a falar, ah, merda. Exato, disso. Que basicamente o processo a galera pega. Sei lá, supomos a galera sofre um acidente de carro, toma uma facada, toma tiro, ou tá com uma doença pesadíssima, eles conseguem diminuir a temperatura do corpo através de uma solução X ali e tal. Eles diminuem a temperatura do corpo pra eles poderem trabalhar em cima do corpo, teoricamente já morto, tá ligado? Uhum. Sem se preocupar com o tempo. Então, sei lá. É um tipo de hipotermia, assim? Você sabe? Eles injetam na corrente sanguínea uma solução salínea, alguma coisa do gênero assim, que diminui a temperatura do corpo. Ah. E, ou seja, a pessoa pode, entre aspas, ficar morto durante muito mais tempo sem necessariamente morrer, entendeu? Ah, entendi. Então a galera pode trampar, pode fazer, tipo, cirurgias mais perigosas. Com mais tempo nas mãos, tá ligado? Com menos risco, né? Com menos risco, exatamente. Isso diminui o risco de vida numa porcentagem absurda, assim, tá ligado? Uhum. E daí acontece que a pessoa que postou isso no Facebook, que o Falcão viu, postou a matéria e falou: ah, eu sou mais Deus, quero que se foda, tá ligado? E daí começou uma discussão que a galera começou a achar que, tipo, ah, não. A galera começou a achar que, de fato... Que, obviamente, a matéria que foi postada... Tava com uma chamada infeliz a matéria, tava com uma, né? Chamada tabloidística... Tipo, máquina revive, ressuscita... Tipo, a galera aí não, né, também. Tipo, não é que vai pegar o seu avô que morreu há 30 anos atrás e trazer ele de volta, tá ligado? Tipo, e a galera... O Vandep quase cuspiu água na minha cara agora. Tipo, não vai criar zumbis, velho. Não vai criar zumbis, velho. Não é assim, saca? Tipo... A galera também é foda, tá ligado? Mas enfim, a galera começou a bater de frente, que isso, aquilo e tudo mais, e blá blá blá. Tipo, mano, na boa, velho. Deixa os cientistas fazerem os bagulhos deles. Eles estão ajudando vocês, tá ligado? É. Tipo, eles estão fazendo coisas pra ajudar vocês. Tipo, agora está toda, tipo, ah, Deus é mais e tudo mais, mas vai tomar uma facada na barriga e precisar desse procedimento pra você ver, tá ligado? Ah, vai pedir, ah, não, não, eu prefiro Deus do que essa merda, tá ligado? Cara, mano, o pior é que tem gente que prefere, viu? Cara, ah, Bob Marley morreu por causa disso, né? É. Ah, até a galera nos Estados Unidos lá que não aceita vacina, né? Uhum. Que acha que vacina dá autismo. Mano, tipo, e que, velho, que tem até tem umas histórias, né, de família que o filho fica doente, uhum, mas que fala, não, Deus vai curar, não vai, mano, operar porra nenhuma, não vai usar remédio, tá, cara, ligado? O que a galera não entende é que, tipo, beleza, você acredita em Deus, aquilo, beleza, demorou, cara. Mas os cientistas, eles estão concretamente na sua frente fazendo coisas pra te ajudar, velho. Tipo, ninguém tá fazendo nada pra te prejudicar. Lógico, tem galera que desenvolve bombas e armamento químico, essas porra e tudo mais. Mas a maior parte dos cientistas, eles estão fazendo coisas pra ajudar a humanidade, cara. Tipo, deixa os caras, velho. Ah, não, células-tronco e tudo mais. Deixa os caras. Ah, bagulho de ressuscitação. Deixa os caras, mas, velho. Mas aí que é o problema. É difícil, não difícil criticar a religião. Eu critico a religião até mais, assim, quando a gente tá batendo papo do que aqui, porque, assim, eu tento respeitar mesmo. Ninguém que é religioso tá ouvindo, mas quando interfere com esse tipo de coisa, quando você tá interferindo com a saúde das pessoas, exato, quando você tá interferindo com privilégio, não, com os direitos das pessoas, que nem os gays casarem, quando você, pô, aborto, assim, também é outro assunto, mas esse tipo de coisa, que eu vejo que a religião e a igreja, tá sempre no meio, tá ligado? Exato. Tá sempre lá, se não tivesse, eu não ia implicar, cara. Exato. É o que eu falo, tá ligado? Tipo, mano, quer ser religioso, quer acreditar nos bagulhos, acredita, não tem problema, só que mantenha pra você, tá ligado? Tipo, não bate de frente com a evolução da humanidade, tá ligado? Se você não aceita tratamento através de células-tronco, beleza, então não faça o tratamento, mas também não impede os caras de É, não é, acho que, não sei se é evangélico ou testemunho de Jeová que não pode fazer coisa de órgão, né? Transplante de órgão. Não sei, cara. Tem algum desses aí que não pode. Uhum. Então, tudo bem, não, se na sua religião não pode, não faça. Não faça. Mas não impeça as outras pessoas. Imagina se não pudesse fazer transplante. Exato, cara. É porque os caras não gostam, velho. Mano, foda-se se vocês não gostam, cara. Se vocês não gostam, não façam, mas não interfere na vida das outras pessoas, tá ligado? Tipo, a palavra é essa. Foda-se, velho. Tipo, mantenha pra você o bagulho, tá ligado? Tipo. E daí ainda fica reclamando que a galera não trata bem os religiosos. Cara, mano, também fica metendo bedelho na vida dos outros, cara. Isso que é o quê, tá ligado? Tipo, saca? Fica impedindo gays de se casarem, mano. O problema não é seu, cara. Tipo, é o problema, saca? Tipo, deixa. É. Saca? Qual é o problema, tá ligado? Tipo, mas, sei lá, o importante é que mesmo se tudo bem tem interferência, os impedimentos religiosos e tal, uhum, é importante as pessoas acompanharem e se interessarem por ciência, assim, claro, sim, de modo geral. Totalmente, cara. Porque é um bagulho que isso é o que realmente vai mudar a sua vida, não agora, mas sim, daqui a 5, 10 anos, sim, sabe? Sim. São coisas que talvez as pessoas não se interessem tanto porque é uma coisa que demora pra vir um resultado, né? Não é uma coisa imediata. E porque muitas vezes também, tipo, ele é disposto de um jeito um pouco complexo, sim, tá ligado? Sim, é difícil de entender. É difícil de entender e quando a mídia vai reportar, dá essas merdas, sabe? Sim, porque, sei lá, comer ovo vai curar o câncer de próstata, tá ligado? Aí você vai ver o original, é porque no ovo eles encontraram uma proteína que eles podem fazer, tá ligado? Tipo, é uma explicação muito mais... toda semana chocolate faz alguma coisa. Eu vou ver. Chocolate faz bem pra pele. E não, vamos com calma, gente, porque realmente... Realmente não é bem assim, tá ligado? É. E no fundo eu queria saber se quando eles quando aterrissou a nave no cometa, eu queria saber se alguém na missão, na base, botou um Don't Wanna Miss a Thing pra tocar, assim, no Mission Control, assim, sabe? Tipo... Não sei porque, você vai porque no lá eles zicaram, né? Eles morreu tudo, spoiler alert de Armageddon. Nossa, né? Imagina, cara, se alguém não assistiu a Armageddon até agora, cara... Tipo, se passar um pouquinho atrasado. Sim, será? Esse filme tem o quê? Uns 15 anos? Cara, tem alguns... tipo, não sei se as pessoas deveriam assistir Armageddon, tá ligado? É, pra época era um filme legal. Tipo, foi divertido pra época, eu acho. Assim. Eu gosto do Bruce cara, Willis. Cara, eles muito deveriam ter mandado o Bruce Willis pra esse rolê, velho. É, eles exato. Deveriam ter dropado aí lá. O Bruce Willis, cola lá, mano. Vai imagina lá. O Bruce Willis na foto do espaço. Né? Nossa, o selfie no espaço do Bruce Willis. Cara, um meteoro. Vocês queriam. E assim, uma coisa que eu vejo também que é um pouco. Eles falam que daqui a. Sei lá, parece pouco, mas, sei lá, 200 anos a gente vai estar vivendo em Marte mesmo, assim, saca? Uhum. Tipo, que eu vi, tem uma frase de um cientista russo de, tipo, 1930, que o berço, a Terra é o berço da humanidade, e você um dia tem que sair do berço, né? Sim. E faz sentido, cara, a gente tá usando todos esses... Outra coisa que a religião é, tipo, o global warming, né, que a Terra tá esquentando, que o homem tem impacto no clima. E, tipo, e a religião fala que não, as pessoas geralmente direita negam, que é um absurdo. Mas a gente tá fudendo o nosso planeta, cara. Sim. A gente precisa de um... Eu acho que é por isso que agora tá tendo um pouco mais de... Voltou a ter um pouco mais de investimento, porque o nego tá começando a olhar e falar, cara... One day we're gonna get the fuck out of here, tá ligado? A gente vai ter que vazar dessa porra, tá ligado? A gente vai ter que vazar dessa porra. E não vai dar pra morar na Lua, então, Marte, dá um toque aí, tá ligado? É, então, porque... a fita é que, tipo, mano, o grande problema é que a gente investe muito em bostas aqui no planeta, tá ligado? Enquanto, na verdade, tipo, a gente deveria investir em sair, tá ligado? Tipo, mano, ao invés de você pegar e investir em tomar territórios alheios das outras pessoas, tá ligado? Investe em tomar outro planeta, cara, tá ligado? Sim, tipo, sim. Investe em sair daqui, cara. Métodos da gente viver em outros lugares fora o planeta Terra, tá ligado? Tipo, se as pessoas revertessem o tanto de... Principalmente os Estados Unidos, né? Se eles revertessem o tanto de dinheiro que eles gastam em guerra, cara... Tipo, pra exploração espacial em ciência como um todo... Que não envolvesse, né, armamento biológico, essas porra, tá ligado? Tipo... Mano, a gente já tá muito lá na frente. Cara, eu acho que o orçamento... Eu posso estar errado, mas eu acho que o orçamento do Pentágono é tipo $1 trilhão, uma cara, coisa é assim. É muito dinheiro, que assim, que o próprio Pentágono às vezes fala, tipo, não me dá mais dinheiro, tá ligado? Tipo, não precisa, eles cara. Compraram, tipo, 3 mil tanques ano passado, uma coisa assim, sabe? Eles vão comprando, eles vão investindo uma noia, uma paranoia de eles vão ser atacados. Mano, é bizarro. E aí eles fazem isso pela mídia, né? De que o medo, espalhar o medo é o jeito de conseguir esse financiamento e tal. Sim, sim. Mas, cara, eles já falaram, se cortasse o orçamento do Pentágono em 2/3, ainda ia ser muito mais... Cara, e ainda ia ser, tipo, 500 vezes mais que a China gasta. É uma coisa assim, tá ligado? Eu acho que o nego tá falando que... Cara, é muito dinheiro, cara. E por que não investe? Vamos ver... Eu quero... Eu tenho 28 anos, saca? Eu quero ir pro espaço. Vamos fazer essa porra até eu ter uns 70 ser plausível, não, né? Eu pagar, sei lá... $50 mil, né? E ir pra Lua, vazar, tá ligado? Tá ligado? Só pra tirar um selfie com a Terra lá atrás. Né? Tipo, é que entendeu? A fita é tipo... o seguinte, né, cara? A grande é que pra gente poder ir pra fora com uma humanidade, cara, tipo, a humanidade tem que estar muito mais unificada do que a gente tá atualmente, tá ligado? Isso que é o foda também. Pra gente poder investir nesse tipo de coisa, a gente precisa adquirir uma união ali que, mano, atualmente é bem impossível, tá ligado? Tipo, levando em consideração que a gente se divide com coisas básicas do tipo times de futebol e política e território geográfico, tá ligado? Tipo, e óbvio, existem rivalidades saudáveis, mas tem tretas aí que não fazem sentido levando em consideração o motivo das tretas, sim, tá ligado? Sim. E, pô, se a gente quer sair daqui, a gente precisa sair daqui como a humanidade, não como tipo a... Estados Unidos, ou a China, ou whatever, exato, se você pensar, tá ligado? Só no Oriente Médio, tá ligado? Que, tipo, no Iraque tem, sei lá, oito facções, assim, que não conseguem viver no mesmo espaço e não pois se matar. É, como que vai jogar todo mundo em Marte? E, claro, teria que ser muito reduzido. Não vai dar pra transferir 20 bilhões de pessoas. Não, tudo bem, mas eu quero dizer, tipo, sei lá, se a gente quer fazer isso de uma maneira que funcione, tipo, transportar a humanidade para outros planetas, a gente tem que ir de uma maneira unificada, entende? Tipo, não adianta a gente continuar na mesma treta que a gente... E isso me deixa um pouco triste, porque eu acho que pra gente atingir esse tipo de união vai demorar muito, tá ligado? Tipo, sim. Não vai demorar pra caralho, porque a gente ainda é muito primitivo nesse sentido, tá ligado? Sabe, a gente vive numa humanidade na qual as pessoas ainda se incomodam com cor de pele, tá ligado? Tipo... com quem você transa, e né? Com a sexualidade dos outros e, tipo... Tem gente que se incomoda com mulheres, tá ligado? Tipo, mano, saca? Eu acho que a gente tá bem longe ainda de adquirir esse tipo de... A partir do momento que você fazer palestras ensinando como enforcar mulheres em baladas é um meio de ganhar vida, cara, que funciona, saca? tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada, cara. Tem muita coisa errada, cara. Tipo, então, ao mesmo tempo que eu concordo com o Van Depp, eu adoraria estar vivo no dia em que fosse plausível qualquer um do planeta sair da Terra, eu honestamente acho que isso vai demorar pra caralho, infelizmente. Não, mas tá ligado? Eu tô falando ir e voltar, tá ligado? Não, lógico, mas... Não, tipo... mas não vai demorar, não vai demorar tanto assim de fazer viagem espacial, cara. Eu acho que em 20 anos a gente vai... Poder... Viagens comerciais, assim, é sim, realmente. É. Eu quero isso, pelo menos. Eu quero sentir, eu quero sair. Sim. E aí, você deve, cara, entrar num... Se você é meio inteligente, você vai entrar num período de reflexão sobre a tua própria existência. Sim. Eu acho que é isso, assim, de... Eu não sou um cara espiritual, mas, assim, eu tô tentando descobrir sobre a vida. A vida é... Não, e é interessante, tem aquele estado mental que dizem que é exclusivo apenas pra pessoas que saíram do planeta, tá ligado? Que é aquela situação na qual você pega e pisa... E olha pra trás e vê o planeta Terra como uma bolinha. E você fala assim, caralho. Pode crer. É aquilo, tá ligado? Uhum. Tipo, é essa merdinha só, tá ligado? É impressionante. Eu não queria ser astronauta especificamente quando era criança, mas eu queria muito ser cientista, assim. Tipo, cara. Fazer umas ciências aí, saca? Sim, sim. Eu queria fazer uma ciência. É que é muito foda. Tipo, é que é o que eu sempre falo pro Falcão, cara. O foda de ser astronauta, o grande problema de ser astronauta é que, bicho, você tem que ser... Um dos top 5 melhores seres humanos do planeta, tá ligado? Sim, tipo, é foda. Tipo, não tem como você, tipo, ser a gente, tá? É. Eu, você, o Van Depp, e querer ir pra Lua. Não tem, não tem. Atualmente não tem. O treinamento dos caras matam pessoas, tá ligado? Sim. Tipo, tem casos de gente que morreu treinando pra ir pra Lua, entende? Tipo... É, então, tem que ser, é uma mistura entre, tipo, física e inteligência. Por isso que eu falei, que me fascina de tudo isso, de ver esse pouso nesse cometa. Caralho, teve um grupo de... Isso começou do zero, tá ligado? Sim, teve sim. Gente que tô numa sala que nem a gente tá aqui, tá ligado? Falou, porra, e aí, cara? O cometa tá viajando aqui. A gente quer pousar, ele tá viajando 34 mil km por hora. Que há 10 anos ele vai passar pela... Vai orbitar o nosso sistema solar inteiro e voltar... Inteiro não, mas... Porra, e beleza. Ah, não, então a gente vai fazer, vai montar esse negocinho aqui desse jeito. Caralho, tipo... Por isso que você falou, não tem como a gente, tipo... Ser astronauta realmente é um sonho, mas você nasce, tá ligado? Tem aqueles caras que nascem já muito inteligentes. E se dedica, nem nasce, mas... Não, claro, não é tipo nasce... Tá ligado? Exato, tem os tipo, dois. Tem... Você tem que ser uma das, tem que se dedicar pra ser uma das melhores pessoas do... Eles só mandam os melhores, as melhores pessoas do planeta pra fora daqui, tá ligado? Não, o resto não vai representar aqui. Os idiotas. Exato, o resto fica aqui, cara. Não vai mandar o cara da palestra machista, não. Exato. Manda esse cara pra... Se ele fizer um encontro, vai puxar o cabelo dos alienígenas. O universo não precisa desse cara, tá ligado? Tipo, ele só manda, tipo, os melhores caras, as melhores caras e mulheres do planeta pra fora, tá ligado? Tipo, é foda isso, cara. Até chegar um ponto na qual eles podem mandar filhos das putas, tipo, a gente pra fora, vai demorar um pouco, tá ligado? Mas eu realmente acho que 20 anos, tipo, o time da Holanda, se ganhasse a Copa do Mundo, eles iam mandar o time inteiro pra 250 mil dólares custa cada assento, saca? Tipo, você passa pela Lua, você não pousa, óbvio, não. Mas, saca, você vai pra fora e, pô, é caro, cara, mas os caras iam tudo, saca? Eu adoraria ir pro espaço, cara. E falando nisso, eu sei que é uma coisa muito mais opinativa, que nem a gente falou antes, ciência... É difícil, a gente tá dando opinião sobre ciência, essas coisas, e a ciência, a base, a beleza da ciência são os fatos. Sim. Mas o que vocês acham de, tipo, de vida extraterrestre, de haver contato, de... Cara, eu acho que a possibilidade é muito grande, cara. Levando em consideração a magnitude do universo, tá ligado? Tipo, eu acho que a possibilidade é grande. Só que eu acho que novamente, como eu já conversei com o Falcon várias vezes, tipo, eu acho que deve existir, só que eu acho que é completamente nada a ver com qualquer coisa que a gente imagina, tá ligado? Tipo, pode crer. Porque são planetas diferentes, são atmosferas diferentes, são, tipo, lógicas diferentes, tá ligado? Tipo, eu me baseio muito, por exemplo, que também é uma coisa lá, né? Eu me baseio muito na literatura do Lovecraft, assim, pra especular sobre esse tipo de coisa, porque a maior parte dos monstros que vem na literatura do Lovecraftiana são coisas de outros planetas, são coisas dos confins da galáxia, tá ligado? Uhum. E na maior parte das vezes são coisas que chegam aqui e eles funcionam na base de outra lógica. São coisas que são tão estranhas, tão surreais, são tão longe da nossa concepção que quando alguém, só de olhar pra qualquer uma dessas criaturas, a pessoa enlouquece, tá ligado? Tipo, Eu não acho que a gente vai enlouquecer vendo um extraterrestre ou nada, mas eu acho que, tipo, uma parada que é uma parada que a gente não... Que, sabe, esses alienzinhos baixinhos, cabeçudos, não é isso, tá ligado? É. Acho que é um bagulho totalmente inconcebível. É, cara, eu acho que assim, se até aqui na Terra a gente tem animais que enxergam cores que a gente não enxerga, imagina o que... Não, se você pensar nessa medida, assim, sabe? Que tem o tal, tem o... Não sei, é um bicho... É um lagarto do deserto que não, é um bicho marinho, que é um meio que um louva-a-deus marinho, caranguejo, que tipo tem a... Que você não pode colocar ele em aquário, que ele quebra vidro de aquário. Tipo, é um bicho mega agressivo, ele é todo colorido, ele é lindo. Mas ele é tipo mega agressivo e tal, ele enxerga um espectro de cores muito maior do que os humanos então, enxergam, assim. Tem esse lagarto do deserto também, que é a mesma coisa. Tipo, ele, eu vi uma vez uma matéria sobre isso, ele tem um espectro de cor que ele visualiza, é absurdo. Tipo, ele consegue ver tons de verde que a gente não consegue nem imaginar, tá ligado? Você tipo... imagina o que... Seres vivos que vivem em outro planeta, como você falou, com outra, tipo, outro, que talvez nem seja um organismo baseado em carbono, que que criado em outra atmosfera, com outra, com outro tudo, sabe? Sim, sim. Tipo, não dá nem pra imaginar o que pode ser. Tudo que a gente imagina em termos de extraterrestre, não importa na literatura que você vá, seja filme, livro, jogo, seja o que for. São coisas ainda muito próximas ao muito a nós, na, né? É muito baseado na nossa lógica. Ainda são humanoides, tá ligado? Sim, tipo, sim. Ainda são... Além de humanoides, são humanoides que funcionam na base da nossa lógica. Tipo, sim. Eles se entendem com comunicação verbal, tá ligado? Tipo, são coisas ainda que, tipo... Saca? Eles são lógicas terrestres, tá ligado? Eu acho que, tipo, se existe, é uma parada totalmente fora da nossa concepção, tá ligado? É, eu acho... É por isso, cara. Eu sou um do... Eu gosto muito de ciência e eu sou muito cético. Eu não sei porque, eu acho que tudo que eu li sobre a criação da Terra, né, a formação do planeta, é que muita coisa teve que dar certo. Por exemplo, tipo, eu vi naquele How the Universe Works, que é o programa do Discovery, que é muito bom, assim. De, sim. E aí, sabe, o que realmente trouxe água pro planeta foi um cometa, tá, congelado. E ele tinha que ter a quantidade exata de água... E bater no lugar certo para os mares se formarem eventualmente, sim. Entendeu? Então, mas é aquela... claro, eu sei, tem galáxias e é muito grande, sim, o universo é enorme, as possibilidades são infinitas. Sim. E eu queria muito, tipo, não só acreditar, como que fosse verdade, que eu fosse... Não é que eu falo que não existe, isso que eu sou apenas cético, assim. É que eu acho que é o seguinte, tipo... Porque justamente eu acabo imaginando uma sociedade. Sim. Eu fico, porra, sociedade, e não tô falando nenhum humanoide, mas assim... Será que tem? Aí tem um amigo que a gente estava conversando de gravar, que tem um amigo que falou que tem sociedades assim, se chega a um ápice tecnológico, o próximo passo é se autodestruir, entendeu? Então, talvez existiu ou existe que aconteceu isso. Eu não tô falando que, tipo, é que nem a gente que mataria todo mundo, não sei, saca? Às vezes é... É que eu acho o seguinte, o que aconteceu no planeta Terra foi um lance que gerou a gente, a vida terrestre, tá ligado? Eu acho que o que eu gosto muito da ciência é que, tipo, ele não é baseado em achismos, é baseado em fatos, tá ligado? E o que eu acho mais legal em relação à ciência é que tem muita coisa que a ciência não consegue explicar, tá ligado? Uhum. Ainda, manja, tipo, que eu acho que são coisas que estão fora do nosso espectro de compreensão, tá ligado? E isso que eu acho do caralho. Eu acho que é nesse espectro longe do que a gente consegue compreender que habita a possibilidade de outros seres vivos, tá ligado? Eu acho que é coisas baseadas em coisas completamente não que a gente não entende ainda, tá ligado? Sim, sim. Tanto que, tipo, como eu falei, tem muita coisa que a ciência não explica, tanto, não consegue explicar tanto, que a gente tá descobrindo coisas via ciência até hoje, tá ligado? Acho que a grande beleza é essa, né? Da ciência, assim, é que tem tanta coisa que a gente não sabe e que a gente pode saber porque a ciência dá mecanismos pra gente descobrir as coisas, sabe? Exato, exatamente. O legal da ciência, ao contrário da religião, é que a religião, tipo, eles definem determinadas coisas como absoluto, tipo... Ah, é assim porque Deus quis, é assim porque não sei o quê. Regras disso, regras daquilo. Ciência não, ciência é tipo, a gente entende até esse determinado ponto, tá ligado? Tipo, tanto que, novamente, a ciência tá constantemente descobrindo e redescobrindo uma série de coisas, exato, tá ligado? Exato, coisas tipo... que eles revisam, eles voltam na história. Sim, sim. Isso é um negócio, não cabeça aberta necessariamente, mas você entender que nem sempre tá certo. Assim, então, sim. Se a base do catolicismo no cristianismo é a Bíblia, Bíblia, que foi escrita 2000 anos atrás, aquilo fazia sentido, quer dizer, fazia sentido escrever aquilo há 2000 anos atrás. Sim. Mas aí quando você leva ao pé da letra, ou você imagina que é um presente de, um, de uma figura, de, sabe, uma dádiva, é uma dádiva, uma coisa do tipo, uhum. aí você não está aberto a nada. E a gente está, é evidente que a gente está tendo um avanço tecnológico e científico absurdo. Sim. E você tem que estar aberto a isso, você tem claro. Que entender, você tem que parar e pensar, eu sou uma pessoa que pensa, eu sou uhum. uma pessoa normal, então ok, o que é isso? Pô, células-tronco, é óbvio que isso é positivo, tá ligado? Sim. É óbvio que isso vai salvar muita vida, mas por quê? E eu não entendo essa luta que precisa ter, então, é, foi mal, eu fico frustrado. Não, mas é bom falar dessas coisas assim, acho Sim. que só ressalto o quão importante é tudo isso. Sim, né? Com certeza, com certeza. E, mano, eu acho que o ponto final dessa parada toda é que ciência é louco, velho. É louco, ciência Vocês é muito louco. Vocês deveriam, cara. Tipo, mano, vai atrás de Carl Sagan, vai atrás de Neil deGrasse, vai atrás de... Meu, Beakman, vai atrás de Beakman, que era sim. legal pra caralho. Tipo, sim, assiste sim. o canal do mano lá do Manual do Mundo, que é divertido pra caralho também, tá ligado? Tipo, vai atrás de cientistas que conseguem explicar coisas complexas de uma maneira simples, tá ligado? Tipo, é muito legal encher seu cérebro de coisas desse naipe, tá ligado? Tipo, uhum. Ciência, além de tudo, além de ser legal, é divertido, tá ligado? Sim, sim. E, porra, é isso, né? Eu acho que falamos bastante sobre ciência, sim, né, cara? Pô, estamos muito científicos hoje. Eu diria que sim, cara. Eu diria que sim. Animal. E, bom, depois dessa ciência toda, vamos pra mais uma... pausa aí simbólica e já voltamos porque olha, eu estou sentindo cheiro de fritura. Já voltamos. You can't pronounce the name with a bad yellow bitch and she's singing purple rain, so insane. People talking down on me, I don't really think they should. E voltamos! A nossa pausa simbólica, hipercientífica, agora para aquele momento na qual você morde e sente a crocância e seguido por cremosidade e hiper delícia. Todos sabem que agora é o momento das perguntas! Que é o momento mais científico do Navio Pirata, sim, né, cara? Sim, digo mais, não só perguntas, como sim respostas. Sim, sim, sim. E é nós! Quem vai ler as perguntas hoje? Eu posso ler. Vamos leia, lá. Leia. Aqui, direto do nosso Facebook, o Convés da Max Ribble. Manda ver. Nós temos o André de Araújo. Pergunta. Vocês já compraram algo por impulso e depois se arrependeram? Cara, eu já comprei várias coisas por impulso, mas eu nunca me arrependi, cara. Cara, assim, eu que eu me lembro agora, assim, foi o Brutal Legend. É, né? Que eu achei bem minha boca. Eu comprei Coisinha, muito né? no hype, achei total bem. É. Eu não sei se eu me arrependi, mas eu comprei o Destiny até agora e não joguei. Nossa, cara, que 200 merda. Conto que eu nunca mais vou ver na minha vida, então... Você nem teve chance de se arrepender porque você não conseguiu jogar ainda. Muito bem, Marco Batistuti. Batistuti. É, recentemente tomei uma parada que vou sentir muita falta. Dr. Pepper. Os senhores têm algum produto alimentício que não dá pra comer ou beber aqui no Brasil? É, de quais sentem mais falta quando viajam? Puta, cara... Eu tomei Dr. Pepper uma vez. Cara, eu tomei uma vez. E não gostei. É, eu também não gostei. Mas sempre muito, me dizem que tem que tomar, tipo, duas vezes. Na terceira você gama no bagulho. Tá ligado? É tipo fumar um, tá ligado? É. Só bate na terceira vez. É, cara, eu, né, gordo, feliz, adoro açúcar. Hawaiian Punch, já tomou Hawaiian Punch? Já, cara, é bem que ele gostoso. É tipo esses suquinhos gringos. Eu gosto de qualquer coisa. Eu vou na gringa, eu fico bebendo, sabe? Os Powerade, eu gosto de Gatorade. É bem gostoso, cara. Eu gosto, é isso. Quando eu tô na gringa, eu sinto falta do açúcar e tá me matando aos poucos. Cara, docinhos holandeses. Cara, docinhos holandeses, mano. Não tem nenhum específico, todos eles são muito bons, geralmente. Depois assim. Você me recomenda, que cara, 40 qualquer... dias, daqui cara, 40 dias eu tô lá. Mano, qualquer docinho, cara, cola em qualquer loja de conveniência e compra docinho que é delicioso, cara. Tipo, é muito bom, cara. E é bom que é tipo uns docinhos que não é muito doce, assim, tá ligado? Tipo, um docinho que é na medida, assim, tipo, 10, tá ligado? É, cara, eu sinto saudade das comidas japonesas no Japão, tá ligado? É, imagino, cara. Deve ser bom pra caralho. Cara, é bom pra cara, caralho, aquele podcast mano. Que a gente fez de você só falando da Cito no Japão me deu uma fome aquela porra. Cara, cara. Caralho. É bom pra caralho, eu cara. Colaria ela só pra comer uns bagulhos. Puta, vale a pena, velho. Né? Vale a pena, vale a pena. Vamos lá. Júlio Cecílio. Manda. Ahoy, Books. Ahoy. Bloodborne vai atrasar quase 2 meses, filhos da puta. Caralho. Será que é possível chorar debaixo d'água? Cara, não sei. Vamos descobrir porque eu vou chorar muito também. Cara, é um jeito de tentar, mas se você não quiser mergulhar, liga o chuveiro. É? E chora debaixo chora. Do chuveiro. Come, perguntando... Vai comer um sanduíche debaixo do chuveiro. Exato, perguntando por Deus por quê, é, tá ligado? É, mas a minha pergunta da semana, na verdade, é, 2 pontos. Existe algum gênero de livro/filme que ainda não virou videogame? Cara... Eu ia falar drama, mas drama também virou, tipo... É, mas é... tipo um comédia romântica? Nossa, tem, existe tipo Sleepless in Seattle, The Game, ou... É, comédia romântica. Ah, não existe, mas... Ah, se é o Tom Hanks, sei lá, cara, se é o Tom Hanks... Catherine é uma espécie de Larry comédia romântica, não é? Larry é uma comédia romântica. É, Catherine é uma comédia romântica. Mais cara. Ou menos, pode ser, pode é, dizer de um certo sim. modo. Deixa eu ver, eu acho que não, cara. Talvez, tipo, não tem nenhum... Tem algum jogo tipo filme iraniano, assim? Não que eu saiba, cara. Documentários, não tem documentários é verdade, em forma de jogo. É verdade. Caralho, tá aí? Imagina um documentário em forma de jogo, cara. Né? Ia ser louco. Ia ser legal, cara, ia de verdade. Ia ser animal, velho. Ó, não. Se pá... Mas já tem... Oi? Se pá, Mario's Missing. É um documentário? Porque você anda vendo, visitando... lugares. Um dos pontos turísticos de vários países do mundo, é, saca? Mas não é, é tão documentário quanto Onde Está Carmen Sandiego. É, mas aí tá uma biografia, um livro, tipo, a história do Bill Gates ou do Rick James. Você poder jogar. Você ser o Rick James pequenininho. Imagina aí um point and click da história do Rick James. Você poder ser o Rick James crescendo, sabe? Ah, o primeiro. Você tem que fechar esse record deal. Você tem que tocar as cordas do. Isso é muito doido, cara. Deus, cara. Cara, eu acho que um documentário, biografia, essas porra em forma de jogo, ia ser um esquema acho louco. Que sim, ia ser bem interessante, viu? É, velho. Ia ser um método interessante. Vamos cara. Lá. Ricardo Filho, ano que vem estarei ingressando em uma universidade. Só que sou velho e ranzinza. O que fazer para não dar umas cadeiradas em moleques chatos que acham que sabem tudo da vida aos 18 anos, cara? Fones de ouvido, cara. Yes. Fones de ouvido. Cara, eu também, eu fiz faculdade também já mais velho, sendo mais velho do que a média de alunos da sala. E o primeiro passo é você encontrar... Os outros alunos que são menos babacas, assim. É exatamente. Segundo, bons fones de ouvidos. Terceiro... Paciência. Você tem muita paciência, é porque eu cara. Também, eu voltei do Canadá e aí eu fiz um ano na SPM aqui. Aí eu tinha, tipo, 23. Eu tinha que fazer umas aulas de primeiro semestre com os moleques de 17, tá ligado? Tipo, é osso. Eu tava muito infeliz. A gente falou de depor uma vez, esse foi, tipo... Cara, e assim, que nem você falou... E uma turma das seis tinha aquele cara legal, aquele brother, o bicho tinha 19, assim, era um pouco mais cabeça. É uma fase complicada, a gente não vai mentir, mas foda-se, tá ligado? Principalmente assim, eu não quero parecer babaca, mas aqui no Brasil, com esse negócio de você tem que chegar às 7 da manhã e tem chamada, e se você não for 4 vezes, você reprova. Na gringa, na minha faculdade lá, eu tinha 19 anos e, sei lá, 40% da turma tinha mais de 30, tá ligado? Porque nego estudava, eu gostava de fazer as aulas à noite. É, e aqui também a gente tem a obrigação do moleque sair do colegial e ir pra exato, faculdade, tô tá falando, ligado? Ele nem sabe o que é da então vida. Então é raro, né? Exato, eu não conheci ninguém da minha idade lá. Então eu me sentia completamente alienado mesmo. Esse é o negócio, infelizmente. E tem uma vibe, pelo menos a SPM que eu fiz, eu não quero nem criticar, porque o estudo não era ruim, o ensino. Mas é muito escolinha, tá ligado? Não, cheguei, você chega correndo, não vou dar presença não. Aí eu tinha que ficar lá, eu queria me dar um tiro na cabeça, eu tinha que ficar discutindo com o professor que eu faltei, saca? Porque eu tava ajudando minha avó, saca? E era verdade. Eu falei, não acredito, tá ligado? Esse tipo de coisa que é problema. Se fosse uma faculdade, dependendo do tipo de ensino que você for fazer, né? Então... É, assim, depende muito do lugar, assim, nós desejamos sorte, na verdade, no fundo. Cara, a grande é que babacas existem em todo lugar, cara. Sim. O lance é só a mestreza de como você ignora esses babacas. André Vasconcelos. E esses bonequinhos do restaurante do Palhaço Capitalista? Vocês curtiram? Cara, abraços. Eu achei muito louco, velho. Eu achei também. Muito louco o Super Mario lá. Gostei, cara. Gostei de ver, também. Velho. Também. Tipo, é um brinde de McLanche que você fala, pô, louco isso, cara. Eu comi o McLanche. Parece que só tem na gringa esses brindes legais, exato, tá ligado? Exatamente. Eu totalmente pegaria um de cada ali, sim, velho. Sim, fácil, total. Fácil. Vinícius Cipolotti. Qual a expectativa dos Lordes Piratas quanto a Overwatch? E se vocês pudessem ficar chapadões em algum universo dos games, qual seria? Olha só. Cara, o Overwatch me parece muito legal porque eu adoro Team Fortress. E ele é tipo o Team Fortress da Blizzard, né? Sim, e a Blizzard faz jogos bons pra caralho. Sim, totalmente. Então eu espero que seja muito foda. Eu tô muito ansioso pra jogar. Quem jogou lá na BlizzCon disse que o jogo é bem legal. E o beta tá aberto, o beta acho que começa no comecinho do ano que vem. Louco. E, cara, eu tô bem ansioso. E eu acho que se for pra chapar em algum universo de jogo, acho que a resposta... Respostas mais óbvias são, tipo, Mario Galaxy, sim, Katamari Damacy, saca? Fez. Fez, nossa senhora. Eu brisaria horrores no Fez, cara. Cara, imagina você tá num... no Streets of Rage, aí você vira o Axl, tá ligado? Eu ia curtir estar com eles lá, assim, me protege, tá ligado? Cara, não, é claro que você pensa em chapadão, você pensa em cores e não, unicórnios. Mas ia ser legal pra mim. Mas eu ia curtir, tipo, pra mim, se eu tivesse realmente doidão. Cara, ia ser legal, ia ser legal dropar uma bala e colar no mundo do Streets of Rage, cara, isso aí... Fazendo justiça com as próprias mãos. É isso que eu tô falando, ia ser legal, cara. É, isso aí dá pra fazer um podcast só disso. Nossa, dá pra fazer um podcast só sobre isso, cara. Olha, a gente tem que fazer um podcast só disso e só sobre amor, tá ligado? Sim! Um podcast sobre conselhos amorosos, saca? Sim, cara. Sim, totalmente. Vamos colocar isso na pauta pro futuro do Navio Pirata. Boa ideia, boa ideia. Quando a gente tiver sem ideia, a gente faz. Elton Pedroso Correia. Assassin's Creed Unity precisa mesmo de um patch ou ele está mais interessante sendo um jogo sobre roupas com olhos flutuantes, tendo altas conversas e que se a frame rate permitir, assassinam pessoinhas de vez em quando? Eu falei, cara... Cara, eu acho que Assassin's Creed Unity não deveria ter acontecido, tá ligado? Mas eu acho que bugs embelezam as coisas. Assim. É uma forma de arte totalmente sem querer, assim. Sim. É legal. É. Felipe Monteiro, Lucas, vocês estão esperando o novo Dragonagem Inquisição? Pessoalmente estão num nível máximo de hype. Eu nunca joguei Dragon Age. Cara, eu joguei Dragon Age Origins e achei uma bosta, cara. Eu achei bem, bem ruim. Ainda mais que eu tinha acabado de sair do Mass Effect 2, assim, e tal. Eu fui na esperança de que seria algo semelhante, só que medieval. E, meu Deus do céu, eu queria morrer. Okay. Eu não tenho... O Dragon Age, eu também não joguei, mas ele não tinha... Eu vi muito jogador, inclusive, de Dark Souls, que migrou pro Dragon Age. Eu tô errado. Tipo... não sei, acho que as pessoas... Se alguém fez isso, ela tem muito mau gosto, eu acho. Nossa, o mau gosto de extremo, diga-se de passagem, cara. Mas enfim, o jogo parece interessante, mas eu não tive muito contato não, então não posso dizer. Augusto Ferrari. Ferrari. Fala, Bucas. Falo. Vocês têm uma bebida traumatizante que hoje em dia dá enjoo só de sentir cheiro? No mais, nada mais, arroi, Bucas. Cara, não sei, eu tenho algumas bebidas traumatizantes que já me deram porres homéricos, mas nada que tenha me traumatizado ao ponto de eu não conseguir nem sentir o cheiro do bagulho, assim. Não, eu tenho com tequila. Eu já vomitei de tequila, assim, 14 horas seguidas. Não é exagero quando você fala 14 horas, assim, de, tipo, não passa aquele girar, saca? Uh-huh. Tipo, que eu virei uma garrafa de tequila de 7 dólares no aniversário, e assim, aí eu tava na residência lá, aí eu ia passando pras pessoas, assim, toma um shot comigo. Uh-huh. Cara, eu juro, eu já tentei 3 vezes desde então, as 3 eu vomitei, assim. Caraca. Então, falasse, ó, a vida da tua mulher depende em você virar essa tequila. Ele vai descer e volta. Toda vez ele desce. Inclusive, duas vezes eu tava com mulher, por isso que eu falei que ia beber, tá ligado? Mas não dá. E é que esses porres são assim. Ah, nego toma aquele porre de vodka, aquele cheiro, nunca mais. Esse é o problema. Mas é foda. Álcool é uma merda, né, moça? É foda. Sim. o nosso comentarista de nome mais interessante, o X... Water Closet. X Water Closet. Aliás... X, por favor, não é nem, se você quiser explicar a origem, é um bônus, mas escreve a fonética do seu nome. Sim, por favor. Pra gente poder falar direito, tá ligado? De verdade, ele pergunta: Pirateiro, tem algum bom MMO ou jogo online em geral para recomendar? Final Fantasy XIV é muito bom. É, cara, um puto MMO jogar e bom. Essa porra, é um cara. MMO muito, muito bom. Eu preciso totalmente jogar essa porra. Ta-da-da-na, Call of Duty Advanced Warfare. Vanderpão. Outro dia eu falo, ou depois eu falo sobre isso. Mas o jogo tá decente, hein? Vanderpão Codeiro. Não, os últimos dois eu odiei mesmo, saca? Codeiro, por favor, calma aí. Os últimos Codeiro. Três, inclusive. Mas esse, se consertar a conexão, filho, tem potencial, só digo aí, isso. Aí, Jão. É codista, filho. Codeiro. Codista. Codeiro. Thiago B. Santos. Bucas, se essa modinha da Ubisoft de embargar reviews até momentos antes do lançamento pegar... Qual será o futuro dos reviews? Isso foi uma pausa pra eu arrotar. Só pra full disclosure. Até que ponto um embargo ou com campanha promocional pode atrapalhar a visão dos consumidores? Cara, assim, na verdade, não é que isso vai pegar, isso já pegou, né? Acontece com certa frequência eles embargarem reviews e tal. Uh-huh. Então, eu acho bizarro. Não acho legal. É mau gosto. É um jeito de você meio que... Você atrapalhar o julgamento das pessoas que usam review como medida e você meio que forçar a compra no impulso, sabe? Sim. Que nunca é legal, assim. Então, pessoalmente, eu não gosto muito. Deixa eu ver, que mais? O Ricardo Filho mandou outra pergunta aqui. Ele disse que foi aplicador de prova do Enem. Ô, louco. E olha, esses filhos da puta que tiram foto das provas podem foder com a vida do cara que está na sala trabalhando. Dá o maior BO porque é trabalho do cara ter que lacrar o telefone de todos. Mas se o cara tem dois telefones e entregou só um, foda. Puta, é osso, né? Disseram pra nós também que a Polícia Federal iria estar monitorando o Facebook e Twitter atrás da palavra Enem para pegar essas pessoas ainda durante as provas, que foram longas pra caralho. Uhum. Não sei até onde isso é verdade, o que sei é que a paranoia tá grande quanto à segurança dessa prova. Grande mesmo. Falei, cara, não seja um babaca e tire selfie do Enem, né, cara? É tipo, mano, maneira no selfie aí, galera, cara, sério. Pelo amor do Lorde Jesus, né, cara? Não, tipo... Por favor. Bruno, você quer falar alguma coisa, Nep? Não, eu acho muito estranho a pressão que se bota nas pessoas com esse Enem, cara. Nego morreu... A molecada chega e chora. Claro que sim, é um passo, sim, existe em qualquer país, mas parece que a vibe em época de Enem é muito ruim, eu tô errado. Sabe? Não, tipo, é uma vibe muito estranha, né? Uma coisa que. Só queria deixar isso, tipo, não, registrar sim. Isso, que é. Não sei, não é uma coisa assim só, porra, a molecada tá sentindo a pressão. É coisa quase doente, assim, sabe? Doença, tipo, doença, uma coisa... né? Não, porque eu quero fazer e não vou conseguir passar o vestibular daquela faculdade mesmo, então, enfim. Não, é bosta, não gosto também. Bruno Fedato Barbosa. Uhum. Qual a viagem que os Bucks mais querem fazer? E qual o lugar que os senhores já foram que vocês precisam voltar? Cara, eu queria muito ir pro Japão, depois das histórias do Mussi e do Raoni, realmente me deu muita vontade de colar no Japão. E, cara, eu realmente gostaria de conhecer a China, sabia? Né? E o lugar que eu queria voltar é a Holanda, velho. Eu queria voltar ao Japão, que tem muita coisa que eu queria ver lá ainda. E eu queria conhecer... a Europa de modo geral, assim, sim, sabe? Sim. Porque eu sempre tive muita curiosidade de ver, visitar, tipo, castelo, essa coisa história medieval, saca? Que total. Eu gosto muito. Eu queria conhecer a Europa. Eu vou pra... Que nem eu falei, vou pra Amsterdã, que é 40 dias, parece uma criança. Porque eu morei na Alemanha, mas eu voltei em 1989. Eu nunca mais cruzei o Atlântico, uhum. Saca? Eu não fazia uma viagem, sei se é Estados Unidos, Canadá, essas coisas, 25 anos, 24. Enfim, porra, cara. A passagem pra Holanda tava... Você quer ir pra Holanda? Tava relativamente barata, cara. Tava $1,000. A gente até olhou Tóquio e tal, mas tava 2 pau. Assim, pô. Holanda é um país que, além de eu gostar de maconha... Holanda é um lugar bonito pra caralho. Então, esse que é o negócio. É, eu não tô indo pra ficar lá, cacete, ficar doidão. Cara. Não, eu tô indo porque é bonito. Vou com minha mulher, romântico, ver inverno, passar Natal lá. Cara, viagem faz bem pra alma, saca? Eu tô viajando um pouco. Cada centavo que eu vou economizando é pra isso, porque... É nóis. Animal. Próxima pergunta. Yuri Ortin Elst Bileschke. Ei, Bucas. Tem algum quadrinho, HQ, tirinha, webcomic e afins que vocês tenham descoberto ou lido recentemente para indicar? Um abraço para cada um. Um abraço para você. Um abraço de volta. Um que eu li esses dias, cara, foi recomendação do Raoni, inclusive. É um quadrinho velho, na verdade, já dos anos 90, que é o... Battle Angel Alita, que é onde ficção científica. Pode crer, é um mangá velhinho até, dos anos 80, se não me engano. É, dos anos 80? Eu acho que sim. Ah, então. Do fim dos anos 80. Pode crer. O Battle Angel Alita ou é Gun. G-U-N-N-M. É um quadrinho que eu já tinha ouvido falar mó cota, assim, tal, daí o Raoni me falou, assim, tal, eu falei, tipo, nas palavras do Raoni, ele pegou e virou pra mim e falou que ele gostava mais do que One Piece, velho. Caralho. E eu falei, bom, beleza, se o Raoni falou que ele gosta mais do que One Piece, então o bagulho deve ser foda. Cara, eu passei o dia inteiro, eu li a parada toda em um dia, cara. Fiquei devorando essa merda, é realmente muito bom. É uma história de sci-fi meio cyberpunk muito bem feito, cara. Bem legal, assim, mano. Gostei bastante. Cara, eu acho que infelizmente, que eu posso indicar é o canal do Filthy Frank no YouTube, cara. Sim, cara. Infelizmente. Que ele é um puta moleque doente, cara, assim. É muito divertido, que cara. Ele faz uns programas, cara... É muito não legal, não dá pra explicar, cara. Assim, saca? Mas é muito da você hora. Tem que ter um senso de humor muito deturpado e perturbado. Sim, cara. Se você achar graça, você sabe que você não é uma pessoa normal. Sim. É a minha recomendação. Filthy Frank no YouTube. Van Depp, tem alguma recomendação, assim? De canal no YouTube. Eu sei que estava discutindo a frustração de alguns para gostar de conteúdo brasileiro ou em português no YouTube, e eu compartilho, porque eu sei que o público não é para vocês. Mas, por exemplo, tem um canal português chamado The Remedy Channel, que é um português, assim. Claro, ele também faz vídeo quase, não infantil, mas ele tem muita personalidade, ele é muito engraçado. Joga The Remedy Channel aí, que vocês vão pelo menos ter uma vibe. Os portugueses, inclusive, tem muito português no YouTube, eles são todos muito firmeza. Os caras fazem são os melhores, assim, saca? É engraçado, o país é pequenininho, mas tem muito. Então vale a pena conferir uns YouTubers portugueses aí, cara. Sim. Animal. Do caralho. Animal. Ronaldo Campelo. Bucas, como vocês estão? Eu estou bem. Tô bem também. Né? Uhum. Nessa quarta, uma sonda pousou num cometa. Olha o que é louco. Vocês acham que estamos mais próximos do futuro ficção científica? Algo como Bucas no espaço? Imagina, cara, a gente transmitindo do espaço, cara. Acho que a gente falou bastante disso, né? É, a gente comentou bastante sobre isso. Acho que sim, acho que num futuro não tão distante, talvez a gente já esteja bem mais próximo de um futuro da ficção científica que a gente via no passado. E a última pergunta do dia, do Breno Gonçalves. Alô, Bucanoides. E esse Majora's Mask 3D? E, cara, eu espero que muita gente jogue, porque é um puta Zelda da hora, Majora's Mask, cara. Cara, não. É um puta Zelda, é o Zelda do 64, que veio depois do Ocarina of Time. E ele é bizarro, assim, ele é completamente diferente de todos os outros Zeldas em termos de temática. Uhum. E é um Zelda bem interessante, assim. Eu espero que muitas mais pessoas conheçam agora e joguem mais, porque vale muito a pena. Muito, muito a pena. Boa. E acabou! Acabou? Acabou! Finaleira, que crocante isso foi! Meu Deus do céu, estou crocante. Eu estou crocante. E bom, isso aí, nossas perguntas e nossas respostas. Agora vamos fazer mais uma pausa simbolicíssima pra gente pegar aí e finalizar esta bodega. Nós. Voltamos pra mais uma finaleira. Onde a gente pega e finaliza nessa bodega. É uma boa explicação. Né? É uma boa explicação. E pra iniciar o fim, temos dicas. Dicas! O que a gente tem de dica hoje, galera? Tem uma dica que... No programa anterior a gente recomendou o Too Many Cooks do Adult Swim, né? Sim, sim. E aí, nesse assunto, o Arthur Eloy... Uhum. Lá no Twitter. Menino Eloy. Ele me apresentou, não conhecia o Don't Hug Me, I'm Scared. Você nunca tinha assistido? Não. É bebo, velho. É. Cara, é muito engraçado. Que é. Ele é perturbador, assim. Eu só vi o primeiro, eles lançaram mais dois, cara. É bem legal. Ele cara. É bem perturbador, assim. Ele é um lance perturbador com fantoches. Cara. O que deixa tudo mais perturbador ainda, assim. É bizarro. O original ele é curto, tem acho que uns 4 minutos. É. E lançaram mais dois agora. Se você curte um lance meio assustador, assim, bizarro, você acho que vai gostar. Assim. Sim. Inclusive, se o Falcão estivesse aqui, eu acho que. Eu não sei se vocês recomendaram no último, ele te recomendaria o Serial, né? Que ele tá obcecado com esse o Night Vale lá. Sim. Que ele tá obcecado com esse podcast que tá contando uma história, né? Tipo... Meio Twin Peaks. Assim, eu não ouvi ainda, mas... Eu preciso ouvir também. Eu, cara. Em homenagem ao nosso Falcãozinho, já que a gente tá desfalcado, com essa piada ótima que a gente adora. Estamos recomendando pra ele porque ele tá enchendo o saco pra eu assistir. Aliás, a gente passou o programa inteiro sem falar que o Falcão não estava gravando com a gente. Ele foi sumariamente esquecido, o Falcão. Mas na verdade ele não tá gravando com a gente porque ele tá lá no sul fazendo SB Games, cobrindo SB Games, né? Sim. Que é um evento de desenvolvedores brasileiros. Então ele está lá. E também que é um navio pirata duplo, semana de navio pirata duplo, né? Sim. Dois programas. Cebola. Então, Falcão, a gente esqueceu de você, mas foi só um pouquinho. Mas a gente lembrou agora, ó. Mas a gente lembrou. Quem está desfalcado? Ha, ha, ha, ha, ha. Louco, essas foram nossas dicas. Yay! E o que a gente ouviu hoje? Hoje a gente tá ouvindo Odd Future, os meninos doidos do rap, galera louca, molecada retardada mental, com o som Forest Green, que é do caralho, que é do CD, que é do segundo mixtape deles, que é The Odd Future Tape Volume 2. Pra quem não conhece, Odd Future é um coletivo de rappers, produtores, engenheiros de som e... artistas dos mais vários possíveis, inclusive tem até skatistas no coletivo. E vira e mexe, que eles fazem. Faz um tempo já que eles não lançam uma mixtape, mas vira e mexe eles lançam um CD na qual todo mundo que tá no coletivo participa. Todo mundo que produz o som, todo mundo que manda umas rimas ou cantam, participa do CD. os nomes mais notórios assim do grupo é o Tyler, The Creator, né? Ah, que tá por aí fazendo várias coisas. O Frank Ocean também, que tá estourando e tal. Que inclusive o Tyler foi mencionado no programa anterior, do tweet histórico dele sobre cyberbullying. Cara, né? O Tyler é um dos... O Twitter do Tyler é um dos melhores a ser seguidos, cara. O moleque é muito engraçado. E também na galera aí tá o Frank Ocean, que também canta pra caralho. O The Internet também tá nesse rolê. Tipo, é tudo... Fera. Oi? Fera. É, então, é uma galera muito foda, uma molecada muito talentosa, todo mundo novo pra caralho, mas manda bem pra porra, assim, então. Faz um tempo que eles não lançam uma mixtape, mas eu acho que até onde eu sei eles têm duas ou três aí, vale a pena ouvir. Também vale a pena ouvir os projetos solos de cada um dos integrantes, assim, que é uma galera realmente muito, muito talentosa. Boto fé. E lembrando que mês que vem tem a estreia do Closet. What? É isso mesmo, a gente precisa ver a data certinha. Exato, eu tinha visto que era tipo dia 3, mas é que não, é difícil, você joga New Season. É, então. É, Trapped in the Closet. É, o tipo, Arkelly tá miguelando informação. Parece, né? Assim, aí você acha algumas coisas assim e tá escrito dia 3 de dezembro, mas parece que vai ser. Vamos ver, mas tipo. Porque aí vai ter edição especial. Sim, tudo indica que você que... vai ver o Daníbal de terno. É, todo mundo dentro do armário assistindo o Arkelly dentro do armário. A gente vai estar dentro do armário. Cara, tipo, eu não sei quando é que vai lançar, mas algo me diz que está muito próximo. Sim. O fatídico dia está próximo, galera. Yes. E, bom, finalizamos! Hey! E nosso mestre do jabá, mocinha, faça sua mágica. Então vamos lá, então chegamos a mais um fim de mais um Navio Pirata, número 41. E para quem quer mais Max Rebo na sua vida, na sua alma, na sua casa, na sua carteira... Dentro das suas calças. Inside your pants. Uhum. Na sua cama. Então nós temos várias opções. Todo o nosso conteúdo está concentrado no maxrebo.com, sem BR, porque nós somos internacionais. E em breve seremos intergalácticos. Né? Se a ciência permitir. Então, o maxrebo.com tem todo o nosso conteúdo, que é basicamente, nós temos tiras toda segunda e toda quarta-feira. Sim. Nós temos Mix Rebo toda primeira terça-feira do mês. Exato. Que saiu na semana passada? Passado, foi isso? Passado? Semana passada, que era a mixtape dos nossos amigos do Modern Dealer. Exatamente. Fizeram uma mix pra vocês pegarem e sair pelas ruas e fazer justiça com as próprias mãos. Que tá muitíssimo firmeza. Sim. Então a gente tem vídeos da Max Rebo TV toda sexta-feira. Uhum. Né? A gente teve uma edição especial do PT. Uhum. Que foi o Falcão e o Daniel jogando o PT da forma mais errada possível. Sim, foi divertidíssimo. Então, e temos Navio Pirata, obviamente, todas as quintas. Essa semana, como a gente não teve semana passada, a gente fez uma semana dupla, né? Uma dose dupla de Navio Pirata. Sim! E é isso. Se você quiser falar com a gente, quiser conhecer com pessoas legais e não quiser pagar dinheiro no chatline, né? No celular e tal. Mas se quiser no chatline também rola, não tem problema. Mano, ninguém tá jogando ninguém, né? Não, se você for adepto do chatline, aí, quem sou eu, né? Exato. Se bem que hoje em dia tem Tinder, né? Não precisa mais de chatline. É, isso é real, cara. Tinder é muito mais fácil. Né? Então, nós estamos no Facebook, nós temos a nossa página, que é a Somos Max Rebo, que é a página do Facebook onde a gente publica todo o nosso conteúdo, as nossas tiras, nossos podcasts, nosso tudo. Tem o Conversa Max Rebo, que é o nosso grupo, que é onde os bucaneiros se reúnem para tomar grog e cantar e usar tapa-olho, essa coisa toda que os piratas fazem. Sim. E também a gente tá lá também, direto, conversando com a galera e tal. E a galera lá é muito gente boa, muito. Sim. Gente boa. É o lugar mais educado da internet. É a comunidade menos babaca que existe na internet. Menos babaca da internet. É impressionante isso. Então... Dá uma colada lá, confira e conheça pessoas legais. Exato. Tem também o nosso Twitter, que é o @maxrebo_. O underline é importante, senão você entra num buraco negro, que é um cara que não atualiza faz muito tempo. Isso muito, serve, muito, vai muito ser consumido tempo. Por larvas intergalácticas. Exatamente. É foda. E eu acho que é isso, basicamente. É isso, né? É isso. E muito louco. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que estava ouvindo. E chegamos no final de mais um Navio Pirata. E semana que vem voltamos com mais delícias, chorumes, crocâncias, notícias e dicas e músicas. E ciência! Science! Falou, galera, é nóis. Valeu. Falou! Think they should, they said they could do it better. I don't really think they could. I ain't one for niggas' wishes, but I wish a nigga would. Fame is easy as it looks, I just make it look good. Yeah, they talking down on me. I don't really think they should. They said they could do it better. I don't really think they could. I ain't one for niggas' wishes, but I wish a nigga would. Fame is easy as it looks, I just make it look good.